Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Aqui nós estamos fazendo ao mesmo tempo a última aula do curso de Metafísica e a transmissão regular semanal do Seminário de Filosofia. São dois cursos que têm uma estrutura completamente diferente. Esses cursos presenciais que eu dou aqui, eles visam mais ou menos a fechar a exposição teórica de um ponto ou de outro, de tal modo que a coisa tem uma unidade e possa mesmo, através de transcrição, se transformar num livro. Ao passo que o Seminário de Filosofia tem uma função formativa e tem muito menos unidade de assunto. No seminário nós vamos e voltamos entre vários assuntos, muitas vezes, e há uma certa preocupação em acompanhar de algum modo, às vezes por indícios indiretos, o aproveitamento dos alunos e a formação deles, o que num curso de 6 aulas, presencial de 6 aulas, não, simplesmente não é possível. Então, fazer essas duas coisas ao mesmo tempo é sempre um desafio e um problema. Então, geralmente nessas aulas finais dos cursos presenciais, a gente fornece aos alunos do seminário um breve resumo do que foi dito aqui, tentando integrar aquilo dentro do programa geral do seminário. É claro, esses temas metafísicos, eles foram abordados de passagem em muitas aulas do seminário, mas sem a preocupação, vamos dizer, de ordená-las num conjunto identificável, como foi feito aqui. Se bem que nem todos os tópicos anunciados no programa foram abordados, alguns eu simplesmente pulei, porque eu achei que aqueles desenvolvimentos iriam nos levar muito longe e não haveria tempo para isto, né? Esses programas de curso são sempre uma coisa arriscada, né? Você programa uma coisa, acaba falando de outra. Desta vez até que seguimos mais ou menos o programa, apenas saltando alguns itens. Pelo programa anunciado, a aula de hoje, esta aula final, seria sobre o assunto de história e eternidade, que é um assunto que já foi mais ou menos tocado também aqui e ali no Seminário de Filosofia. Então eu vou tocar aqui o assunto desta aula, entremeando, quando possível, elementos resumidos das aulas anteriores para que o pessoal do seminário possa acompanhar. Então, o ponto de partida de qualquer investigação sobre este tema, história e eternidade, é um fato conhecido. Todas as culturas, todas as sociedades que existiram no mundo têm algum tipo de narrativa mítica da sua origem, certo? De modo que cada geração possa mais ou menos se situar dentro do destino geral que é o daquela cultura. Só que, no caso, a cultura em particular, qualquer que seja ela, aparece como se fosse o símbolo, o resumo, o condensado da humanidade, de modo geral. Então, se você pegar, por exemplo, os mitos da tribo Nhambiquara, eles só tratam da tribo Nhambiquara, mas não como uma tribo entre outras. Tratam como se ela fosse a humanidade, de modo geral. Então, não ouviram nada? Tem que falar tudo de novo? Tá bom. Então, isso quer dizer que essas origens, narrativas das origens míticas de cada cultura tratam essa cultura em particular como, ou como se fosse toda a humanidade, ou como se fosse o centro da humanidade, um centro para o qual as outras culturas aparecem como um cenário passivo ou como um elemento antagônico, às vezes diabólico e até não humano, de algum modo. E essas narrativas míticas são a origem daquilo que nós entendemos por história. E, até hoje, aquilo que nós chamamos de ciência histórica consiste em contar uma parte da história como se fosse o todo, ou como se fosse a parte mais significativa. Isso quer dizer que o procedimento que se continua usando na ciência histórica não é muito diferente das lendas e mitos de origem que nós encontramos nas culturas mais primitivas. Nesse sentido, nós não evoluímos muito. Quanto mais essas narrativas históricas, pretensamente científicas, né, ou pretensamente embasadas em teorias filosóficas racionalmente defensáveis, tendem a mostrar a história como um processo unitário, mais parecidas elas se tornam com as narrativas míticas, porque o processo de obter esta impressão de unidade consiste na supressão de quase tudo. Por exemplo, se você observa ali a filosofia da história de Hegel, você vê que o número de informações históricas que ele leva em conta para fazer aquela construção é mínimo, mínimo, mínimo, mínimo. Não é isso? Ainda que fosse um homem de uma erudição gigantesca, que conhecesse materiais de várias culturas, né, o fato é que toda narrativa histórica se baseia na supressão, pelo simples fato de que, como vocês sabem, a palavra história tem um duplo sentido, quer dizer, por um lado, ela é materialmente, entre aspas, tudo aquilo que aconteceu ao ser humano. Por outro lado, é a narrativa daquilo que aconteceu. Então, a história, entre a história como matéria, a história como dado, a história como fato objetivo, e a história como narrativa, seja mítica ou seja científica, a distância é imensurável. Não existe um único fato histórico, uma única sequência de ações históricas que tenha sido jamais narrada em todos os momentos que a compõem, todos os seus capítulos e elos. De modo que os elos causais verdadeiros, quer dizer, os nexos onde de uma ação a outra ação, aparecem encobertos por uma série de nexos lógicos muito mais simples do que aqueles que realmente se verificaram. Então, por exemplo, existe uma frase do Ortega y Gasset que sempre me impressiona muito. Ele disse: nunca ninguém escreveu um livro que explicasse perfeitamente por que alguém fez alguma coisa. Então, isso quer dizer que todas as ações humanas, tá certo? Mesmo consideradas individualmente, nós só as conhecemos esquematicamente, mediante um nexo lógico que nós jogamos sobre elas, frequentemente ignorando quais foram os nexos causais reais, tá certo? E ignorando pelo simples fato de que qualquer sequência de nexos causais reais é muito complexa. E, mesmo porque, vamos dizer, a unidade e sequência de um processo temporal qualquer, uma sequência de ações humanas, é entrecortado de outros processos que não têm nada a ver com aquilo, mas que, de algum modo, interferem. Então, é como se dissesse, olha, a narrativa da realidade é impossível. Então, não poder narrar a realidade, né, o historiador narra uma sequência de nexos lógicos que ele acredita ter percebido naquilo. Mas é o caso de perguntar, se nós não conhecemos sequer materialmente os elementos que compõem essa sequência, como poderíamos conhecer, vamos dizer, o seu sentido lógico total? Quer dizer, nós não temos nem sequer a narrativa dos fatos, quanto mais a apreensão do sentido. Tá certo? Isso quer dizer que toda e qualquer narrativa histórica só vale na medida em que ela reflita a tensão entre o conhecimento histórico e a ignorância histórica, que é o fundo de toda a investigação histórica. Quer dizer, aquela parte que é ignorada e que permanecerá para sempre ignorada, é ela justamente que constitui a verdadeira substância dos fatos que nós estamos narrando. Quer dizer, a ligação entre uma coisa e outra. Você vê aqui, se você tomar um exemplo simples, né, um comandante que dá uma ordem para uma parte da tropa, tá certo? Quer dizer, entre a ordem e a sua execução e o seu resultado, você tem uma infinidade de fatores estranhos que interferem naquilo. E isso é impossível reconstituir. O máximo que nós podemos fazer é destacar deste conjunto incognoscível alguns pontos que para nós estão claros, a respeito dos quais nós temos informação, e tentar encontrar ali algum nexo. Porém, nexo, como foi, vamos dizer, já expliquei durante o debate com o professor Duguin, existem dois tipos de nexos causais em história. Existe o nexo de um plano, quer dizer, uma ação que é conduzida de acordo com um intuito e uma representação prévia, tá certo? Da sequência de atos necessários para perfazê-la. Então, neste caso, a racionalidade antecede a ação, e nunca a antecede perfeitamente, isto é, nenhum plano abrange antecipadamente, dizer, todas as adaptações e ajustes que terão que ser feitos no plano para, vamos dizer, adaptá-lo às circunstâncias móveis nas quais ele será realizado. Quer dizer, é sempre, vamos dizer, uma racionalidade parcial e também uma racionalidade móvel, mas, de qualquer modo, uma racionalidade que antecede a ação. E o outro caso é quando você observa sequências de ações que são mais ou menos inconexas, mas que, se cruzando em determinados momentos do espaço do tempo, produzem um resultado. No primeiro caso, vamos dizer, tudo o que é preciso fazer é conhecer o plano antecipadamente, tá certo? E acompanhar mais ou menos os percalços da sua realização. No segundo caso, a racionalidade é injetada nos fatos a posteriori por um historiador. Então, nós podemos dizer que, no primeiro caso, a racionalidade das ações está nelas mesmas, porque elas foram desempenhadas em vista da sua coerência lógica com o resultado hipotético a ser atingido. E, no segundo caso, a racionalidade está somente na cabeça do historiador. E, dificilmente, ela coincidirá com a ordem efetiva das causas envolvidas, porque essas causas são sempre em número inabarcável. Ora, esta consciência de que a narrativa histórica não coincide com a substância material da história, esta é, vamos dizer, a base da narrativa histórica eficaz. Quer dizer, a narrativa tem que contar com o desconhecido e o desconhecido tem que estar, de algum modo, dentro dela, dando a verdadeira densidade de uma narrativa que, sem isso, seria apenas um desenho num papel, uma concepção lógica de historiador. Mas isso quer dizer que os processos históricos são completamente incompreensíveis para nós, de maneira alguma? Porque no conhecimento histórico observa-se aquela mesma relação que eu assinalei umas aulas atrás, assinalei tanto aqui no curso de Metafísica quanto no Seminário de Filosofia, que é a diferença entre o conhecer e o pensar. Se nós tomamos, vamos dizer, o conhecer na sua plena acepção, nós vemos que a cada momento e para a consecução das ações mais simples, você leva em conta uma multidão de conhecimentos nos quais você jamais poderia pensar conscientemente. Né? Então, por exemplo, o simples fato de um indivíduo conseguir se mover, conseguir andar, pressupõe uma multidão de conhecimentos que ele foi adquirindo ao longo do tempo e dos quais ele não pode se lembrar conscientemente agora. Como você aprendeu a andar? Né? Isto, vamos dizer, chamou minha atenção, porque quando eu era moleque eu fiquei doente durante tanto tempo e ficava deitado com febre durante tanto tempo que quando eu levantava, acordava, eu percebia que eu tinha esquecido como é que se andava. Né? Então, Eu mais ou menos me lembro disso porque eu tive que refazer, ter aprendizado várias vezes. Mas, em geral, isso não acontece. O sujeito aprende quando é muito pequenininho e não lembra mais como é que ele fez. Quer dizer, ele tem aquele conhecimento, mas não o tem na sua memória. Do mesmo modo, você vê no reconhecimento de uma pessoa que você conhece, né? Pessoa que você está acostumado a ver, sua mãe, sua esposa, seu filho. Na convivência diária, você não tem a menor dificuldade de reconhecê-lo e até de perceber quais são as reações típicas dessa pessoa, o tom da fala dela, o fundo emocional mais ou menos identificável, tudo isso você percebe. Não é isso? Porém, tente representar isso mentalmente, isso é, tente transformar isso em pensamento. Você não consegue. Quer dizer, você consegue reconhecer aquilo pela presença, mas não pela representação. Apresentar é uma coisa, representar é outra. Quer dizer, quando aquela realidade, aquela pessoa, aquele ente se apresenta, você o reconhece porque você o conhece, mas você não consegue representá-lo, quer dizer, apresentá-lo de novo, não na realidade, mas no pensamento. Então, isso quer dizer que todas as pessoas que nós conhecemos são cognoscíveis, porque você de fato a conhece, mas não são pensáveis. O máximo que você consegue pensar, vamos dizer, são alguns signos isolados que representam aspectos infinitesimais daquela pessoa e que para você funcionam como lembretes, como um recurso mnemônico, né, que permite lembrar a você que você conhece aquela pessoa, né? Mas mesmo quando você lembra, isso não quer dizer que você vai ter que, quer dizer, recordar conscientemente, representar todos os dados. Isso também seria impossível. Então, quer dizer, nós não precisamos nos representar essas pessoas porque elas mesmas se apresentam de algum modo. Elas são parte não do nosso pensamento, mas da nossa realidade. Então, quer dizer que nós as conhecemos como realidades. O modo de conhecer uma coisa como realidade é completamente diferente do modo de conhecê-la como pensamento. Logo no, nas primeiras aulas, eu dei aquele exemplo do teste com as cartas de baralho, tá certo? Onde o raciocínio feito na base de impressões tácteis imediatas era 1.000 vezes mais rápido do que o raciocínio feito mediante a representação de cada uma das cartas. Isso não quer dizer que você não estivesse pensando, você estava pensando, mas não pensando com um material representado, e sim com um material apresentado. Quando você dirige um carro, você toma milhares de decisões muito rápidas, tá certo? Sem precisar representar mentalmente o que está acontecendo. Quer dizer, você raciocina a partir dos dados externos imediatos. Quer dizer, eles formam um silogismo entre si. Não é um ato intuitivo, tá certo? Não é... Intuição é mera apreensão de uma presença, não é isso. Aí já é um raciocínio, tem um silogismo que você monta. Mas você monta muito rapidamente, porque você não está pensando através de pensamentos, você está pensando a partir de dados exteriores, que você incorpora instantaneamente numa forma lógica, identificável, de modo que a conclusão se apresenta de maneira imediata, quase instantânea, tá certo? Sem que você precise fazer a representação. Não é isso? Então, quando nós lidamos com a história, acontece exatamente a mesma coisa. Quer dizer que a estrutura real das ações humanas, ela pode ser, de certo modo, percebida, ou pode ser até antecipada, pode ser adivinhada, sem que você tenha que pensá-la. Ou seja, nós levamos em conta uma infinidade de elementos desconhecidos, mas cuja presença você sabe que está lá, e que nenhuma narrativa histórica poderia recompor. Então, nesse sentido, quando você pensa os personagens históricos, não como personagens de uma narrativa que o historiador fez, mas como pessoas reais agindo no mundo real, a sua imaginação, a sua expectativa, de certo modo, preenche todos aqueles elementos que a narrativa histórica jamais poderia reproduzir. Por exemplo, a continuidade física da existência dos personagens entre uma ação historicamente conhecida e outra. Então, por exemplo, você sabe que no dia tal, o governante tal assinou um decreto assim, assim, assim, e que no outro dia, por exemplo, ele foi destituído. Bom, isso não poderia acontecer se ele não continuasse existindo fisicamente durante no intervalo. Mas este intervalo não faz parte da narrativa histórica. No entanto, nós sabemos disso instantaneamente. Ou seja, nós sabemos que toda narrativa histórica feita por historiador é descontínua, mas que a realidade é contínua. Pior ainda, é também assim que nós nos conhecemos a nós mesmos. Se você pegar, tomar todos os atos de consciência que você praticou com relação a você mesmo, tudo aquilo que você sabe de você e que você pode narrar ou pensar, pelo menos, isso não compõe uma pessoa real. Você sabe que existe ali, vamos dizer, um substrato desconhecido que permanece existindo continuamente enquanto a sua consciência é entrecortada, é descontínua, é feita de momentos. Esses vários momentos, entre esses vários momentos que você conhece, você pode tentar criar uma unidade lógica. Mas essa unidade lógica só existe no pensamento. Então, por exemplo, eu vejo que eu fiz tal coisa, depois tal coisa, depois tal coisa, e daí eu concluo, a minha vida parece que tem algum sentido, eu estou me encaminhando numa certa direção. Eu digo, bom, mas esta não é a história da sua pessoa real, é apenas a história da sua autoimagem, de algum modo. É? Onde você pega vários dados separados no tempo e costuram uns aos outros, não por um elo narrativo, mas por um elo lógico. Então, toda e qualquer tentativa de apreender o sentido de qualquer sequência de ações que não leve em conta, quer dizer, esta diferença entre a reconstrução lógica de um sentido ideal, né, e a continuidade substancial do processo, ela está enganada. Ou seja, qualquer sentido que você observe, ou creia observar numa sequência de ações, seja na vida inteira de uma pessoa, seja na vida inteira de um país, ou seja na vida inteira da humanidade, é apenas uma construção lógica. A verdadeira substancialidade do processo está muito abaixo disto e não pode ser objeto de representação, mas, curiosamente, pode ser objeto de conhecimento. Né? Porque se eu sei que por baixo da pretensa unidade lógica entre os fatos que eu conheço, existe uma unidade substancial contínua, né, que eu não posso pensar, mas que eu posso ser efetivamente, então eu posso também entender que a história é assim. Quer dizer que, materialmente, a história da humanidade inteira teve alguma unidade, mas que está colocada num plano tão abaixo, né, um plano tão subterrâneo, por assim dizer, que ela é inapreensível pelo ser humano. Onde estaria esta unidade? Não? Ora, a unidade substancial de um processo só pode estar nas causas profundas e permanentes que a determinaram. Dito de outro modo, a única unidade substancial possível da história humana é a vontade de Deus que a determinou, mas essa vontade é incognoscível. Então, isso é a mesma coisa que dizer, o sentido material, substantivo da história, só Deus sabe. Quando nós falamos sentido da história, nós estamos nos referindo a simulacros de unidade que nós construímos, logicamente, entre pedaços soltos da história. E é por isso mesmo que toda tentativa de expressar o sentido da história sempre falha. né? Quer dizer, toda interpretação global da história universal sempre falha. Não é isso? Não, o inconsciente só é inconsciente em relação à consciência. Portanto, ele faz parte também do mundo do pensamento. A unidade substancial da sua pessoa não está no seu inconsciente. Está muito abaixo do seu inconsciente. Abaixo? Bom, abaixo quer dizer no sentido invisível. Mesmo que vocês conseguisse desencavar todos os conteúdos do seu suposto inconsciente, ainda você não teria a representação completa de uma pessoa. Você teria apenas momentos soltos. Não é isso? Então, veja, somente, vamos dizer, a consciência de que existe uma unidade inapreensível por baixo de todos os simulacros de unidade que nós conseguimos construir, é que pode fazer com que estes simulacros sejam corrigidos e se aproximem da realidade de algum modo. Não é isso? Então, isso quer dizer que o valor do conhecido se mede, vamos dizer, pela intensidade da consciência do desconhecido que está embutida nele. De modo que, por trás de tudo aquilo que você está dizendo da realidade, que é baseado em fragmentos que você costurou, a própria realidade, de algum modo, fale e diga mais do que você está dizendo. Não adianta nada, não adianta nada, porque o mundo inteiro do inconsciente é o mundo do pensamento também. É? Então, vamos dizer, você poderia dizer que o seu inconsciente freudiano, por exemplo, é a matriz da sua unidade? Fala, claro que não. Ele também consiste em momentos soltos. Ora, quando você lê um romance, você lê Guerra e Paz, ou lê Os Irmãos Karamazov, assim, você observa que essas histórias, elas dizem muito mais do que está narrado. Da onde vem aquela impressão de realidade que essas histórias lhe transmitem? Quer dizer, você lê ali uma série de episódios e você tem a impressão que você está lidando com pessoas reais, como se você as conhecesse. Não, você está procurando a coisa na mente do leitor. Você está procurando a resposta na mente do leitor. Fala, não vem daí, não pode vir daí. Hã? É que a história... Ver, se você está lendo uma história ficcional, ela não é contada com o intuito de dar uma representação coerente da realidade, mas de criar uma série de símbolos por trás do qual a realidade efetiva possa aparecer de algum modo. Está entendendo? Então, isso quer dizer que, quando você lê essas histórias, você tem a impressão que você sabe daqueles personagens muito mais do que está dito no texto. Eu vou te dar um exemplo. Você está lendo a história e você, de repente, ela começa a se passar na sua imaginação como se fosse um filme. Eu digo, mas no texto não tem imagem, só tem palavras. Está entendendo? E esta impressão de realidade, ela pode se ampliar ao ponto de não conter só imagens, mas sons, cores, odores, impressões tácteis, até dor física, às vezes. Dor ou prazer físico. Por que isso é possível? Ele diz, se esse processo se desse na mente do leitor, apenas, então você preencheria aquilo com qualquer coisa que você queira. Isso quer dizer que as impressões obtidas por um leitor seriam tão diferentes das do outro que vocês não poderiam sequer conversar a respeito daquilo que leram, né? Seria intransmissível. E, no entanto, não é assim. Existe um conjunto, vamos dizer, de experiências mais ou menos identificáveis entre os leitores de uma mesma narrativa. E é por isso que se pode fazer, ao longo do tempo, uma tradição de interpretações ou de discussões a respeito daquele texto. Senão isso não seria possível. Então isso quer dizer que esta possibilidade, esta força da narrativa ficcional, que por trás do que está pensado, insinua algo que está muito além do pensamento. Esta capacidade não está no leitor, está na própria obra, o texto mesmo faz isto. Porque na medida em que ele se constitui de símbolos, o símbolo, por sua própria natureza, evoca algo que o transcende. O símbolo é uma evocação compacta de uma coisa muito complexa. Então, isso quer dizer que, neste tecido de símbolo que está ali no texto, está insinuado muito mais do que as meras palavras dizem. E isto que está insinuado para trás é, vamos dizer, aquele coeficiente de desconhecido que dá justamente a substancialidade da vida. Não totalmente, não completamente. Se você decidir, então, agora que eu li, por exemplo, Dostoiévski, né, e isto me evocou uma série de coisas, parece o que eu estava vendo, eu digo, bom, agora eu vou descrever tudo isto. Você, em primeiro lugar, você não consegue. Né? E mesmo que você conseguisse, você veria que por trás dessas suas evocações aparecem outras. E outras, e outras, e outras, e outras. É só por isso que nós nos interessamos por essas narrativas. Está certo? Ao ponto de elas às vezes nos impressionarem mais do que os fatos reais da nossa vida. Eu, por exemplo, outro dia estava lembrando uma narrativa que eu li quando era muito jovem, que se chama Os Sete Enforcados, um autor russo chamado Leonid Andreev. É a história de uns terroristas que planejam um atentado a um ministro, mas eles são descobertos. E a polícia os prende, eles vão para a cadeia e são enforcados. É só isso a história. E eu, quando li aquilo, eu sentia o cheiro da cela onde eles estavam presos. O temor, filho, tem uma descrição do... O ministro passa a noite aterrorizado, porque ele não sabe se a polícia vai conseguir pegar os caras, ele não sabe se vai morrer ou não, né? Então, eu senti o suor frio do ministro. E até hoje eu lembro disso. Então eu falo, mas nada disso está escrito. Isso está nas entrelinhas. Mas eu me lembro mais das entrelinhas do que do texto. Se me perder, repito o texto, eu não consigo. Mas aquilo que está para além do texto, que está apenas, vamos dizer, longínquamente evocado pelos símbolos do texto, está ainda presente na minha memória até hoje. E note bem, qualquer grande obra de ficção que você tenha lido, você se lembra dela exatamente assim. Você não lembra do texto. Você pode não lembrar uma só palavra do texto. Então isso quer dizer que a narrativa de ficção, ela tem, por sua própria natureza, esta abertura para o desconhecido, não para um desconhecido indefinido, mas justamente para aqueles aspectos do desconhecido que dão a substancialidade real dos fatos narrados. Está entendendo? Ao passo que uma narrativa histórica nem sempre consegue fazer isso. Justamente porque ela pretende restaurar literalmente o nexo entre os acontecimentos, ela vai perder em força simbólica. A não ser que o historiador entenda que o máximo que ele pode fazer, né, é criar uma ficção baseada no documento, claro. Todos os elementos são fáticos, né? Mas a realidade dos acontecimentos não está nem nos fatos nem nos documentos, e sim está no coeficiente desconhecido que está por trás dele. Então, se ele conseguir montar os fatos e documentos de tal modo que eles simbolicamente insinuem esse desconhecido, então ele vai estar muito mais próximo da realidade, tá certo? Do que se ele acreditar ingenuamente que aquela reconstituição que ele está fazendo é a realidade. Ela nunca é a realidade. Ela é apenas uma conexão lógica entre elementos soltos da realidade. Mas, entremeados nesses elementos soltos, você pode ter mil outros processos causais mais importantes, mais determinantes, que escaparam completamente à noção do historiador, à percepção do historiador. Está entendendo? Agora, um fato da maior importância é que, à medida que o tempo passa, os meios de intervenção deliberada e planejada na história humana se desenvolvem e aumentam. E adquirem um poder extraordinário. Um poder que vai, hoje em dia, vai infinitamente além daquilo que o cidadão comum pode imaginar. Por exemplo, quando um escritório de engenharia social, ele pode planejar de todo o imaginário de uma população pelos próximos 20 anos. E as pessoas vão seguir aquilo sem nem ter a menor ideia de que aquilo foi planejado. Não é isso? Então, se você observar o que aconteceu no Brasil, por exemplo, né? Às vezes as pessoas chegam no Brasil contando que, e você não imagina como está aquilo lá, quer dizer, esse negócio, por exemplo, de gaysismo, de anti-homofóbico, então todo mundo aderiu a isso de coração, você está entendendo? Porque você fala qualquer coisa contra gay, as pessoas ficam ofendidas. Quer dizer, vocês repararam como isso foi rápido? E como é que você pode dizer que foi um processo espontâneo? Se você sabe que existem inúmeras entidades e agentes forçando para que isso aconteça, como é que se faz isso? Como é que você faz uma população inteira passar a acreditar no contrário do que acreditava? Se você disser propaganda, bom, você está usando um termo que já está, como é que se diz, superado há muito tempo. Então, a propaganda, por exemplo, se eu quero te vender isto aqui, eu tenho que partir do princípio de que você não tem isso aqui, de que você não comprou ainda. Mas nesses casos, ninguém chega para você e diz, olha, aqui eu tenho uma ideia nova e você vai ter que aderir à minha ideia. Estou aqui vendendo a ideia. Isso seria propaganda. Mas ninguém faz isso, evidentemente. Tudo aquilo que você deseja impor como mudança de conduta é dado como se já tivesse acontecido. Então, quer dizer, você não vai defender uma ideia. Você vai falar dela como se todo mundo já acreditasse nela. E como se a hipótese de não acreditar não existisse ou fosse anormal. Então, isso aqui é um dado de engenharia social. As pessoas só acreditam naquilo que elas acham que os outros acreditam. Então, se eu quero te convencer você de uma coisa, eu não tenho que defender para você aquela ideia. Eu não tenho que fazer propaganda daquela ideia. Eu tenho apenas que falar com você Como se você fosse apenas o último a saber. Você é o último a aderir uma coisa que todo mundo já aderiu, todo mundo já... Na verdade, não é assim. Na verdade, tem cinco ou seis que acreditam. Tá certo? Mas isso é só um dos inúmeros procedimentos. Se você pegar no livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagoga, ele te mostra lá que toda a pedagogia que foi instaurada no mundo desde há mais de 30 anos, ela é toda assim. Ninguém vai à escola para aprender matemática ou geografia. Não. É só para moldar comportamento. Através, por exemplo, da pressão dos pares. Né? Mas essa pressão, ela só existe depois que os pares já aderiram à nova conduta que você quer implantar. Então, tudo começa com uma falsa e hipotética pressão dos pares que não estão nem sabendo de nada. Quer dizer, você tem que agir assim, senão todo mundo vai rir de você. Mas ninguém está rindo e ninguém está sabendo disso. Você é o único. Então, isso é claro que é uma operação de prestidigitação. Quer dizer, fazer o sujeito temer ser reprovado por uma comunidade que nem está sabendo disto. E assim você provoca uma situação onde as pessoas ficam com medo de uma represália que não somente não acontece, mas é impossível. Então, primeiro se instala, vamos dizer, o temor dessa represália. E somente quando esse temor está universalizado, passa a existir alguma possibilidade remota de uma represália real. Ou seja, as pessoas aderem às novas condutas por medo de uma ameaça inexistente, impossível. Vamos dizer, esse aqui é são preceitos básicos de engenharia social. Então, e estou dizendo isso só para vocês terem uma ideia, vamos dizer, do poder transformador que a ação deliberada e planejada pode ter sobre a sociedade. Né? Então, os meios de fazer isso, eles somente apareceram no curso do último século. Na medida em que nós nos acostumamos, vamos dizer, com a presença disso, aquelas pessoas que se dedicam mais ou menos ao assunto, ao estudo desse assunto, que sabem um pouco disso aí, então, como é que se fabrica um consenso, como é que se modifica uma conduta, etc., etc., pode tentar reinterpretar a história humana inteira como se a engenharia social tivesse sempre existido. Eu, por exemplo, eu li um livro de história que se chama A Fabricação do Rei. Então, você tem a impressão, vamos dizer, que a imagem de Luís XIV foi concebida no escritório de engenharia social, né? E aquilo foi implantado sobre a sociedade por meios mais ou menos artificiais. É claro que não foi assim. Você está recontando a história a partir de um nexo lógico que só passou a existir muito depois dos episódios narrados. Se lembra ontem, quando nós estávamos discutindo o negócio do Aristóteles, e ele fez a pergunta, não, Aristóteles disse tal coisa para defender uma certa ordem social, etc., etc. Né? Então, isso quer dizer, Aristóteles estaria fazendo um discurso ideológico? Porém, a possibilidade da existência de um discurso ideológico só surge depois que você tem movimentos de massa. Se não há movimento de massa, não há discurso ideológico. Isso quer dizer também que ideologia não é um fator permanente na história. É um fenômeno que surge a partir de um certo momento. Mas nós podemos retroativamente interpretar tudo o que se passou antes, né, à luz de um nexo que só passou a existir para nós. Então, Isso só para dar esses dois exemplos de como a aparência de consistência lógica de uma narrativa histórica pode ser um negócio totalmente enganoso. E é nesse sentido que nós dizemos, olha, as obras de ficção, as narrativas ficcionais, elas são mais verdadeiras historicamente do que qualquer obra de história. Porque elas sabem que elas são compostas de elementos descontínuos, em torno dos quais existe uma espécie de aura simbólica que evoca toda a substância desconhecida que estava por baixo dos fatos. Então, se você ver, por exemplo, as obras históricas escritas no século XIX, quantas se sustentam de pé hoje em dia? Nenhuma. A pesquisa já mostrou que ele está tudo errado. E a pesquisa que virá no século XXII mostrará que tudo que se escreveu no século XXI está errado e assim por diante. Quer dizer, que a narrativa histórica ela está continuamente se roendo a si mesma, ela se destrói. Mas as obras de ficção continuam. A ficção pode explicar melhor a história do que a própria história. Claro. Quer dizer, as obras de ficção, você lê os irmãos Karamazov, viu, Guerra e Paz, continuam funcionando do mesmo jeito. Por quê? Porque a aura simbólica pode ser infinitamente enriquecida, sem mudar o texto. Mas a pesquisa histórica, se você descobriu que uma coisa não foi como o sujeito contou, daquilo pode viciar o conjunto inteiro. A não ser que você leia as obras históricas como você lê as obras de ficção. Não para verificar o acerto factual deste ou daquele ponto, mas para ter uma oportunidade de acesso ao vislumbre desse desconhecido que dá, vamos dizer, justamente a densidade dos acontecimentos. Mas é claro que nem você não pode fazer isso com toda a obra histórica, somente com aquelas que têm na sua narrativa a mesma força literária de uma narrativa de ficção. Então, vamos dizer, a veracidade desses documentos vai muito além da veracidade dos meros fatos e textos e fontes, etc., etc. E eu não acredito que o nosso conhecimento do passado possa ir muito além disso. Quer dizer, ou você faz uma narrativa histórica, científica, entre aspas, acreditando que você captou certos elos lógicos entre isto e aquilo, só para 3 dias depois de outro historiador mostrar que está tudo errado, ou você, sabendo que a sua narrativa é fragmentária, você a deixa em aberto para que o desconhecido a preencha. Agora, veja que todos nós vivemos o tempo todo baseados na unidade do real, na unidade substancial da nossa própria pessoa, tá certo? E, vamos dizer, na perfeita continuidade da existência. Essa continuidade é inapreensível, a unidade substancial da nossa pessoa é inapreensível, tá? E nós podemos dizer que isso são apenas crenças? Digo, não. Se fossem crenças, seriam elementos do nosso pensamento e seriam revogáveis. Seriam impugnáveis. Mas não são. Mesmo o sujeito que diga, como David Hume, que ele próprio não tem unidade substancial alguma, ele diz, eu só tenho estados separados e não existe nenhum eu substancial por trás disso. Mesmo o cara que diz isso, ele continua agindo como se ele fosse um eu substancial. Ele pode negar o eu substancial da boca para fora, mas ele não pode agir como se ele fosse várias pessoas, como se ele fosse apenas fragmentos de várias pessoas. Pois é, ele não agiu assim em nenhum momento, porque se ele agisse assim, teria sido diagnosticado uma esquizofrenia. O sujeito assina um cheque e depois diz que a assinatura é do outro. Não porque ele queira enganar, mas porque ele não lembra que ele foi ele que assinou. Ele não tem unidade substancial suficiente para se manter na existência entre, né, o tempo da assinatura do cheque e o tempo do seu resgate. Claro que não age assim. Então, isso significa que A nossa noção da substancialidade, da unidade da realidade, assim como da unidade da nossa própria pessoa, não está no nosso pensamento. Claro que nós também podemos pensar nela, mas tudo que nós pensamos a respeito dela pode ser revogado. Tá certo? Mas a firmeza com que nós nos apoiamos nessa coisa transcende infinitamente o universo das nossas crenças. Então, às vezes você tem um outro exagero também, né? A pergunta é: como a gente vai conseguir conciliar a crítica dessa crença na história de uma forma assim, como o conhecimento do todo, mas ao mesmo tempo evitar o desconstrucionismo histórico e também ao outro lado que vem negando tudo e chegando até mesmo em fatos essenciais da. Mas nem mesmo um desconstrucionista pode acreditar no que ele está dizendo por mais de 5 minutos. Ele só pode acreditar naquilo na hora que ele está escrevendo. Ele não pode agir como um desconstrucionista. É impossível. Eu posso dizer, por exemplo, que um texto não tem nenhum sentido fora dele. Eu posso dizer isto. Mas eu posso fazer isso. Por exemplo, se eu estou dizendo exatamente isso, eu estou me referindo a outros textos que não são o meu. Hã? Como é que eu posso me referir a algo fora do texto se eu mesmo estou dizendo que nada sai de dentro do texto? Não dá para fazer isso, né? Então é uma coisa que está, como se está só da boca para fora. Entendeu? Então, quer dizer, nenhum desconstrucionista jamais acreditou em desconstrucionismo. Ele só acredita quando ele entra naquele estado de espírito, né, profissional do professor de desconstrucionismo. Assim como David Hume não acreditava no ceticismo de David Hume. Né? Só que, seguinte, David Hume tinha consciência disto. Né? Ipso. Se, por um lado, a crítica que ele faz da substancialidade do eu é uma estupidez, por outro lado, ele sabia perfeitamente que a unidade do eu existe, só que ele a atribuía a uma crença irracional. Ele disse, olha, a base de toda a conduta humana é uma crença irracional. Por quê? Porque só a crença irracional funciona. Então, está mal colocado, mas está se aproximando da verdade. Ele está querendo dizer que a unidade substancial está colocada num nível mais baixo, no qual, que nós não podemos apreender, que nós não podemos pensar. Então, o uso da palavra crença está errado, porque crença não passa de um pensamento. Né? E sentimento. Sentimento é, vamos dizer, algo que se passa na nossa psique. Não adianta você procurar a unidade substancial no sentimento, porque frequentemente você tem o sentimento de insubstancialidade também. Né? A ideia dele, não, ele está querendo dizer algo que está para além das possibilidades expressivas dele. A crença, claro que fica bem fora do que poderia ser, mas a base é racional. Não. Racional e irracional só os nossos pensamentos podem ser. Então o que nós estamos falando não é nem racional nem irracional, é simplesmente a realidade. Não cabe em mim, então. É nem racional. Não. Quer dizer, ele está tentando tratar de algo que vai para além do mundo da representação e do pensamento, com os simples instrumentos da representação e do pensamento. Isto requer uma torção de linguagem que é muito difícil de operar. Está entendendo? E que... O que ele chamou de sentimento da moralidade, aquilo não é a ideia de sentimento. Não é um sentimento. É aquilo que eu estou chamando de conhecimento por presença. E que é justamente a função que está agindo por baixo do pensamento, do sentimento, da imaginação, o tempo todo. Senão nada seria pensável e nem representável, nem por um único momento. Então, nesse sentido, a gente até pode evocar aquilo que o Bruno perguntou ontem do elemento teatral da realidade. Eduardo, toda comunicação tem um elemento teatral. Toda e qualquer. Quer dizer, você, para dizer alguma coisa, é preciso que o seu público participe, vamos dizer, das convenções de linguagem que você está usando. Né? E o simples fato, vamos dizer, que é um idioma? Bom, é um conjunto de papéis que você pode representar na comunicação. Tá certo? Porém, o teatro só é possível porque existe algo que não é teatro. Por exemplo, o edifício onde você representa as peças, ele não é teatro. Ele é um edifício mesmo. Ele não é apenas uma representação teatral de um edifício teatral. Claro que você pode também, dentro de um teatro, no palco do teatro, você monta outro edifício que representa um teatro. Por exemplo, quando Laurence Olivier fez o filme Henrique V, né? Então, aparece o quê? O teatro Shakespeare. Né? Dentro do teatro. Você tem o palco e dentro do palco você tem um outro teatro, que é o teatro do tempo Shakespeare. Só que nós sabemos que este segundo teatro não é de verdade, que ele é somente teatral. Ao passo que o teatro onde está se representando a peça é um edifício de verdade. Então, todo teatro postula a existência de algo que vai para além do mundo teatral representado. Só que não se fala daquilo durante a peça. Né? E se você falar, se você fizer como dizia Bertolt Brecht, o teatro épico, né? Em que os atores estão toda hora lembrando a plateia que aquilo é apenas uma peça. Né? Quando o ator faz isto, ele está remetendo a plateia à realidade? Não, ele está usando a própria realidade como mais um elemento teatral. Quer dizer, o ator chega e diz, olha, isso aqui é tudo apenas um fingimento, apenas uma peça. Bom, se ele dissesse isso a sério, todo mundo teria que ir embora do teatro na mesma hora. Hã? Então, o que, que é? É um fingimento de realidade dentro da peça. Isso é de fingimento de segundo grau, né? Que é até mais persuasivo ainda. Não é isso? Então, você lembra do Ronald Golias, né? Como é que chamava a escolinha do... Hã? Escolinha do Golias, né? E está lá o Carlos Alberto de Nobre dando aula e tal, e ele dá uma bronca no Golias, qualquer coisa, e o Golias então faz algo que não estava no script. Ele levanta e diz, você não é professor coisa nenhuma, você é um farsante. Está vendo esses livros aí? É tudo isopor. Ele pega e começa a bater bosta que é isopor. Era de isopor mesmo, aquilo não era uma escola, era um cenário de televisão, tá certo? Porém, esse apelo à realidade que transcende o espetáculo se integra no espetáculo. E ficou, de fato, a parte mais engraçada do programa. Tá entendendo? Teatro Brecht é a mesma coisa, quer dizer, o ator te lembra que a peça é somente uma peça. Tá certo? Mas nem por isso você volta para a realidade, você continua dentro do mundo teatral. Então, todo teatro, e portanto também toda comunicação, coloca você dentro de uma rede de convenções que só funciona porque você sabe que existe algo que está para além da rede de convenções. Este algo você sempre, sempre, sempre sabe, mas você não consegue pensar. Este é o dado fundamental da coisa, a existência do conhecimento impensável. Que tão logo você o pensa, você o transformou em signo e elemento do seu pensamento, e ele já não é mais a realidade propriamente dita. Então, a admissão do conhecimento impensável é um requisito fundamental para que exista qualquer conhecimento pensável. Pior, todo mundo sempre soube disso. E, de algum modo, a partir do momento em que você toma consciência disto, você perde o interesse, vamos dizer, em fechar o esquema do seu conhecimento, vamos dizer, numa estrutura lógica que possa ser transmitida aos outros como se fosse a verdade. Então, isso também é uma coisa que dizer, nós nunca dizemos a verdade, nós apontamos para ela, né, sem dizê-la. E por que, que nós apontamos? Porque os outros também a conhecem. Não existe assim um sujeito, eu sei a verdade, eu vou dizer a verdade para você. Não, eu sei a verdade tanto quanto você. Né? Agora, você pode estar, vamos dizer, dirigindo a sua atenção para outro lado e eu aponto e você reconhece. Senão, toda a comunicação seria impossível. Isso quer dizer, como está naquela apostila, o problema da verdade é a verdade do problema, a verdade é um campo dentro do qual você está. A verdade não está no pensamento, como Aristóteles diz que a verdade está no juízo. Bom, ele está apenas criando um critério lógico de reconhecimento, ele não está dizendo o que é o conhecimento da verdade, né? Mas eu estou pretendendo dizer, né? Ora, conhecimento da verdade é uma coisa que todo mundo tem, o tempo todo. E se não tivesse, nós não poderíamos dizer nada, a não ser que nós recompuséssemos mentalmente, oralmente, verbalmente, a verdade inteira. Mas nós não podemos fazer isso. Né? Nós podemos apenas chamar a atenção para um ponto, para o outro, de tal, não de modo a dá-la a conhecer a plateia, mas para que a plateia a reconheça, quer dizer, conheça de novo. E veja, e este é o sentido, na verdade, este é o sentido efetivo da anamnese platônica, que todo conhecer não recordar. Ele usa a imagem de um outro mundo, de uma outra vida, tal, mas não precisa isso. Todo conhecimento é um reconhecimento. Então, a epistemologia não funciona. Pode ter lá alguma utilidade, mas... A pergunta aqui é se, então, se toda epistemologia normativa vai para o brejo. Vai. Não, na verdade, toda epistemologia que os caras criaram durante a modernidade, toda ela não vale nada. Porque ela só pensa as coisas do ponto de vista dos processos internos do sujeito. Eu digo, mas peraí, mas se o conhecimento é uma relação entre sujeito e objeto, como é que você pode reconstruí-lo inteirinha dentro do sujeito? Não é possível, né? Isso aí é como você tentar ter relações sexuais com uma pessoa que não está lá. Pessoa virtual, nem virtual, é hipotética. Oi. Não, a pergunta é se quando há esse reconhecimento, vamos dizer, essa admissão, tá certo, de que conhecer a realidade é natural no ser humano, de que sempre todos conheceram, tá certo? Então, pergunta se esses elementos internos construídos, esses elementos mentais não caem todos. Não, só caem aqueles que são contraditórios com isso. Os outros não. Então você entende aquilo que, vamos dizer, quando a Bíblia se refere, vamos dizer, com desprezo à sabedoria humana, né, é porque todo este mundo, vamos dizer, das representações, do pensamento, isso é a sabedoria humana. Isso tudo vale alguma coisa se estiver montado na realidade. E a realidade o que é? Vamos dizer, a própria sabedoria divina. Não é isso? A pergunta aqui é se toda ignorância é uma recusa nesse sentido. Até certo ponto é, mas não quer dizer que o indivíduo esteja plenamente consciente que ele está recusando. Eu acho que a raiz de toda ignorância é o medo. Quer dizer, quando você tem aquela famosa experiência do Pascal, a solidão desses espaços infinitos me apavora. Então o que eu vou fazer? Eu posso dizer, bom, Estou com medo dos espaços infinitos, mas eu já estou aqui dentro, já estou aqui desde que nasceu, de que nasci, e nada de ruim me aconteceu até agora por causa disso. Então é melhor ficar tranquilo, tá certo? E confiar, digamos, na amabilidade do real. Tá certo? Esta é uma atitude. A outra é de, não, eu tenho que sair correndo aqui, tenho que criar um esquema defensivo. Tem que criar em cima da realidade, tem que criar um outro mundo ao qual eu me sinta protegido. Então, por isso que isso aí é uma experiência que todo mundo tem. Por isso eu digo, o gnosticismo não é uma doutrina, o gnosticismo é a dimensão da experiência humana, a dimensão que todo mundo experimentou. E como tal, é inteiramente legítimo. Quer dizer, é o senso de orfandade cósmica, por assim dizer. Não há quem não tenha sentido isso, o próprio Cristo no alto da cruz sentiu. É? Agora, se você tentar fazer disso uma doutrina, então o que você está fazendo? Você está fazendo uma experiência momentânea, ilimitada, e que aliás, é a própria experiência da limitação, né? A base de uma doutrina sobre o conjunto da realidade. Não é isso? Por isso, vamos dizer, logo no começo do seminário de filosofia, eu recomendei alguns exercícios para que as pessoas se acostumassem, por assim dizer, com o cosmos. Né? Então, ontem mesmo eu estava contando que eu logo que mudei para cá, eu costumava deitar no jardim de noite e ficar olhando. Né? Toda escuridão total, deitava no jardim e ficava olhando as estrelas no céu. Né? E disse, olha, eu não estou só aqui, eu estou no meio de tudo isto. Olha o tamanho da coisa, né? E ficava assim, mas até me sentir relativamente confortável no meio daquela infinitude. Né? Então, quer dizer, a aceitação, vamos dizer, do ilimitado e a própria consciência de que o ilimitado vai muito além daquilo que você está enxergando, quer dizer, o que são essas estrelas que você está vendo? Não é nada. Tem muito mais para dentro. Não é isso? Então, a aceitação disso começa a te instalar na realidade, porque você sempre esteve ali. Normalmente, nós não prestamos atenção. Nós prestamos atenção apenas no horizonte espacial daquilo que nos interessa no momento, mas é um recorte que nós fizemos. Não é a realidade. Isso expressa não a realidade, e sim o nosso interesse momentâneo. É inteiramente justo que nós façamos isso, porque nós também temos uma forma de existência limitada. Então, é natural que nós limitemos o horizonte do nosso conhecimento àquilo que nos interessa. Mas não é legítimo que nós façamos isso permanentemente e sempre. E que nós tomemos esses recortes como se eles fossem a realidade. Então, eu disse, bom, muito bem, eu fiz o recorte, mas onde eu fiz o recorte? Qual é a parte que eu deixei para fora? Não é isso? Então, vamos dizer, a experiência, vamos dizer, da ilimitação espacial é só uma possível. Você pode deixar a sua imaginação escorrer para trás, por exemplo, né? Para até antes do seu nascimento. Antes que você viesse ao mundo, né? Já aconteceu um monte de coisa. Seu pai estava ali, sua mãe estava ali. Isso tudo é real. Quer dizer, na hora que você pensa nisso, tá certo? Mas sem limitar o conhecimento disso ao seu pensamento, sabendo que além daqueles detalhes que você está lembrando, existe uma quantidade infinita de outros, você está cultivando o quê? Um sentimento de realidade. Esse sentimento de realidade ainda não é a realidade, né? Mas o sentimento de realidade consiste em saber que você está dentro dela e que nenhum sentimento ou pensamento ou imaginação, tá certo? Abarca. E eu acho que quando tem certo, você quer se livrar do kantismo, faz esse exercício uma vez. Acabou o kantismo. Você vê que Immanuel Kant levava uma vida muito limitada e rotineira. Ele fazia todos os dias as mesmas coisas, percorria as mesmas ruas e nunca saiu dali. Isso já basta para explicar a filosofia dele. Então, Parece aquele livro de memórias do Bob Hope. O livro chama-se Nunca Saí de Casa. Então, a boa parte da filosofia moderna é isso aí, meu filho. Nunca saí de casa. E às vezes, você, o próprio fato de você querer discutir com ela, até impugná-la, te prende dentro da armadilha. Porque você tem o direito de rejeitar a questão, você não precisa oferecer uma resposta. Você diz, então o problema não é esse. Esse é o problema que você inventou, quer dizer, uma sarna que você arrumou para você mesmo se coçar. Para que eu vou me coçar também? Você que está com sarna. É isso? Então, bom, vamos fazer um intervalinho? Então, vamos aqui retomar. Tem uma pergunta enviada por um aluno do seminário. Qual é a pergunta? Ele pergunta, que livros de história refletem essa tensão entre o conhecido e o ignorado? Eu acho que todos os grandes livros de história refletem isso, né, pelo poder da sua forma narrativa, não pelo, vamos dizer, pelo registro de documentos e fatos, tal, porque esse registro é sempre falível, sempre incompleto. Então, embora o fundamento documental seja muito importante, ele não pode ser o centro da coisa. Né? Quer dizer, você tem que montar um negócio com uma forma literária que tenha um valor simbólico, senão a história não adianta nada. Né? Quer dizer, a história pretende ser apenas, vamos dizer, a narrativa científica do que aconteceu, ela sempre vai falhar. Né? Então, os grandes livros de história sempre têm isso, desde os da antiguidade. E uma vez alguém me pediu no programa Troll Speak uma lista dos grandes livros de história, eu indiquei 10. Não é isso? Eu me lembro de ter indicado o livro do Hippolyte Taine, Origem da França Contemporânea. Ter indicado o livro do Maitland, Doomsday Book, o livro do Dia do Juízo. Os livros do Modris Eckstein, todos eles, né? A começar pela Sagração da Primavera, que tem uma edição em português. Mas eu posso até fazer uma lista e botar no seminário, mas de cara, assim, esses três, eu acho que tem essa força. O do Eckstein é uma coisa notável sobre esse aspecto, porque ele tá, o próprio assunto que ele está tratando é de natureza simbólica, né? Quer dizer, qual seria o sentido da Primeira Guerra Mundial tal como se reflete na cultura da época, sobretudo na arte da época, né? Então, o poder de evocação simbólica é enorme, né? Então, eu acho que é por aí. Bom, tem mais alguma pergunta aqui? Pergunta se tem algum fundamento a distinção moderna de ciências sociais e ciências naturais. Bom, do ponto de vista funcional, tem. Mas eu vejo que tudo nas ciências sociais remete a um fundamento natural, material, por exemplo, que é o cenário onde as coisas acontecem. Né? Então, você vira, por exemplo, esses dias mesmo, estudando algumas coisas para o debate com o Alexandre Dugin, eu tive a ocasião de ler aquele trabalho notável do Halford Mackinder, né, sobre a o pivô geográfico da história. E ali ele começa com um negócio óbvio, quer dizer, toda a história se desenrola, vamos dizer, num cenário material que é a Terra. Tá certo? Então, a geografia por si mesma, embora ela não possa determinar diretamente os acontecimentos, ela exerce um poder limitante. Quer dizer, você não faz aquilo que no seu cenário geográfico você não tem meios para fazer. E só daí você tira uma série de conclusões muitíssimo interessantes, né, sobre, vamos dizer, a extensão do poder de ação das várias potências. E muitas das conclusões dele, que depois foram elaboradas num sentido quase psicótico, pelo general Karl Haushofer e por uma série de outros geopolíticos mais comprometidos com determinadas potências, essas conclusões ainda são válidas, são muito, muito interessantes. Então, você vê o que é toda a técnica que existe. Toda a técnica é a tentativa de você superar ou atenuar alguma dificuldade material. Então, esse jogo entre a técnica e o cenário mostra, vamos dizer, uma tensão enorme entre aqueles dois fatores causais que eu disse. Quer dizer, a técnica supõe a ideia de um plano, um objetivo e, portanto, o intuito de controlar, de algum modo, a sequência do que vai acontecer. Tá certo? Mas esta tentativa se dá dentro de um cenário que você não determina. Quer dizer, mesmo os fatores naturais não são conhecidos ao ponto de você poder controlá-los. Isso sem contar a infinidade de outros fatores causais de iniciativa humana. Então, mesmo as intervenções técnicas mais simples, né, esbarram numa infinidade de outros fatores que não tem nada a ver com a coisa. Por exemplo, você não pode fazer um equipamento qualquer que esteja livre da contingência de ter de ser transportado. Não é isto? Então, o transporte pode causar danos ao ponto de que, por exemplo, na Rússia, havia todo um ramo comercial que consistia em seguinte: você transportava 10 máquinas, dizia que 5 tinham quebrado e as vendia no mercado negro. Era mais de metade da produção era desviada nessa base. Então, isso aí se torna um fator econômico importante. Você não pode compreender a economia russa sem isso. Agora, o que vamos dizer, a estrutura da máquina tem a ver com isso? Absolutamente nada. Quer dizer, quando é que o sujeito que inventou a máquina poderia supor este uso que ia ser dado para a máquina? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e, no entanto, são dois fatores causais que se cruzam e produzem um resultado que não estava na premeditação do inventor, mas estava na premeditação de outro. Então, você reconstituir qualquer coisa, qualquer acontecimento humano, né, sempre esbarra nessa coisa. Eu já pensei muitas vezes, eu gostaria de um dia ter paciência e tempo para escrever um livro sobre isso. Quer dizer, pegar um fato qualquer, um fato simples, e investigar o máximo desses elementos cruzados e imprevisíveis que tinha ali. Né? Até o ponto em que a gente chegasse na diferença infinitesimal. Não, daqui para dentro, o que mais tenha cruzado aí não pode ter interferido nisso de maneira essencial. Mas ainda assim seria um estudo abstrativo e valeria pela insinuação de realidade, insinuação simbólica de realidade que ele tem, e não, vamos dizer, pelo seu acerto literal, científico, por assim dizer. A gente não pode esquecer que todo e qualquer estudo científico de alguma coisa começa por isolar um fator, vamos dizer, de todo o universo concreto que o rodeia. Quer dizer, não tem nada que esteja mais longe do fato concreto do que o estudo científico de qualquer assunto. Você tem que delimitar a coisa tão bem, tão bem, tão bem, para, vamos dizer, eliminar, vamos dizer, todos os fatores supervenientes, alheios, etc, etc. Acontece que não existe nenhum processo no mundo, processo causal no mundo, que esteja isolado. Então, os processos que a ciência vai estudar são precisamente aqueles que não existem. Os que existem, ela não pode estudar. Você diz, ah, mas você pode fazer uma abordagem interdisciplinar? Pode, mas quando é que você vai terminar? Quer dizer, aí o mais mínimo assunto se transforma numa multiplicidade inabarcada. Agora, tudo isto, todo este conhecimento somado, não valeria nada se cada uma das pessoas envolvidas não tivesse o senso de realidade, o qual, vamos dizer, é o juiz mudo de todos os conhecimentos. E justamente este senso de realidade, quer dizer, até chamá-lo senso de realidade é errado, porque senso é uma propriedade humana. Estou falando, o mais certo seria dizer o contato, a presença na realidade, o conhecimento por presença. O conhecimento por presença é o que foi, vamos dizer, excluído de todo o horizonte de interesse intelectual da humanidade, praticamente. E eu vejo, por exemplo, encontrei uma referência a isso num pensador muçulmano do século IX. Usava essa expressão conhecimento por presença. Não exatamente no sentido que eu estou usando, mas de quantas pessoas se interessaram por isso. Eu só encontrei esse sujeito, mais ninguém. E, no entanto, o conhecimento por presença está subentendido em tudo o que se fala. Mas a tendência geral foi todo estudo sobre o conhecimento humano foi cada vez mais se concentrando, vamos dizer, na representação subjetiva, naquilo que está no sujeito, mesmo o sujeito coletivo, por exemplo, você tem a sociologia do conhecimento, por exemplo, inventado por Karl Mannheim e Max Scheler, né? E a sociologia do conhecimento vai mostrar, vamos dizer, quais são as estruturas culturais que delimitam, né, o conhecimento que se tem disso ou daquilo, quais são os fatores sociológicos envolvidos no processo do conhecimento. Então, mesmo isso seria impossível se não houvesse o conhecimento por presença. É incrível, quer dizer, a existência da realidade, uma realidade conhecida, uma realidade que na sua estrutura geral é conhecida por todos os seres humanos, é a referência permanente em tudo o que se diz sobre qualquer coisa. E justamente por ser o elemento mais constante, mais presente, as pessoas se tornam insensíveis, aí eles só prestam atenção em outras, olham sempre em outras direções. Mas esse conhecimento por presença é onde você tem que retornar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, né, para sempre corrigir e perceber as limitações do conhecimento pensado que você tem. Então, aqui dá uma pergunta se dois historiadores narram o mesmo conjunto de fatos desde perspectivas diferentes. Eu digo, a possibilidade mesmo de você fazer a comparação supõe que você tem uma perspectiva maior que os dois. Né? Então, quer dizer, que eu tenho que ser um gênio, tenho que ser um historiador melhor que os dois? Eu falo, não. Qualquer pessoa tem uma perspectiva mais ampla do que qualquer livro de história. A referência, vamos dizer, à realidade como tal, é o juiz que te orienta nessas comparações. Senão, nenhuma comparação de nada seria possível. Sim, certamente, é a inteligência humana que julga, mas ela sempre vai ter que apelar, vamos dizer, a um horizonte de referência mais vasto do que aquele que está contido nas duas narrativas históricas. Não é isso? E o fato é que nós sempre temos um horizonte de referência mais amplo ao qual recorrer. A todo momento nós temos isso. E recorrer a isso é uma coisa tão natural e tão óbvia que as pessoas nem reparam o que estão fazendo. Se não fosse isso, vamos dizer, qualquer influência filosófica mais potente hipnotizaria as pessoas ao ponto de que elas nunca conseguiriam pensar fora daquilo. Às vezes isso acontece, você pegar, por exemplo, o marxismo. O marxismo é um estado de hipnose que se espalhou por metade do mundo e até hoje tem gente que não saiu de dentro daquilo. Mas mesmo esses não estão totalmente escravizados a isso. Como é que eu sei disso? Porque o marxismo muda. O marxismo tem uma história. E se você vai ver direitinho a evolução do pensamento marxista, você vê que ele acaba dizendo no fim o contrário do que ele dizia no começo. E ainda se considerando marxista. Eu mesmo dei o exemplo quando examinei o livro do Ernesto Laclau, né, que, sobre a estratégia do movimento socialista. Onde você vê que o marxismo começa afirmando que existem as classes sociais economicamente diferenciadas e que existe, então, uma ideologia própria a cada uma dessas classes sociais. Né? E, na evolução do pensamento marxista, o último capítulo é o tal do Ernesto Laclau, que diz que o discurso de propaganda do movimento comunista cria a classe social de que ele precisa. Entanto, ele acha que ele é marxista, né? Isso é a mesma coisa que a teoria da evolução, né? Os últimos evolucionistas dizem o contrário dos primeiros e continuam afirmando que é a mesma teoria. Então, como é que eles puderam ir corrigindo a teoria ao ponto de invertê-la se eles nunca tivessem um horizonte mais amplo ao qual se referir? Sempre tiveram. Só que, como ignoram o negócio do conhecimento por presença, então vão sempre substituir uma perspectiva limitadora e hipnótica, por outra também limitadora e hipnótica. Isso acontece na evolução de todas as escolas filosóficas. O kantismo é a mesma coisa. No Brasil tem o eminente pensador kantiano, que é o Miguel Reale. Né? Então, o Miguel Reale diz, as formas a priori existem, mas elas não são fixas, elas têm uma história. Ele não percebe que ele estourou o kantismo na mesma hora. Ele acha que ele é um discípulo de Kant. E se as formas a priori têm uma história, então é uma história objetiva que as determina. E cuja forma, portanto, não são elas que determinam. Então já não são mais formas a priori, são formas empíricas, né? Então, quer dizer, dentro mesmo do horizonte limitado de uma escola filosófica em particular, que pode exercer um poder hipnótico sobre os seus discípulos, a escravidão mental não é total. Senão, nada se aproveitaria do que essas pessoas escreveram, e sempre se aproveita alguma coisa. Sempre se aproveita porque, se você tem a referência ao conhecimento por presença, tá certo? Qualquer observação, por mais mínima que seja, pode ser valiosa para você. Quer dizer, você está aberto para a verdade, não importando a origem dela. Note bem, o conhecimento por presença é um elemento essencial não só da estrutura humana, mas da normalidade humana. Qualquer indivíduo que fosse desprovido do conhecimento por presença, ele estaria automaticamente aprisionado dentro de um edifício de pensamentos e só enxergaria o que é coerente com aquilo. Isso, note bem, isso nunca acontece. Quando Karl Marx ouviu um dos seus discípulos fazendo uma exposição e ele saiu dali dizendo, eu não sou marxista, era disso que ele estava falando. Quer dizer, ele percebeu algo que não poderia ter sido percebido desde as premissas da sua filosofia. E ele estava contando com isso, ao passo que o discípulo, né, tomou a filosofia dele como se fosse o horizonte último. Quer dizer, mesmo os sacerdotes mais crentes de um culto filosófico qualquer, mesmo eles não estão totalmente limitados pela sua própria filosofia. E é uma pena que não percebam isso e não elaborem isso com mais frequência, né? Mas, de qualquer modo, o conhecimento por presença continua funcionando o tempo todo. Mesmo as discussões públicas, quando você vê discussões públicas que estão, vamos dizer, limitadas a um círculo pequeniníssimo de ideias e só falam daquilo, só falam daquilo, repetem aquilo, né? Quando o ouvinte, a plateia, o público recebe aquilo, aquilo só o influencia parcialmente. E ninguém acredita totalmente naquelas coisas. Quando começa a acreditar, você começa a dizer besteira uma atrás da outra. Isso se torna ridículo. É todo sujeito que acredita demais naquilo que ele acredita, ele acredita mais no conteúdo das suas ideias do que naquilo que ele está vendo, fica ridículo do ponto de vista dos outros, embora ele possa achar que está fazendo uma grande coisa. Hoje eu li um artigo formidável, né? A mulher dizia assim, não, as pessoas criticam o Obama, porque quando ele vai fazer discurso, ele gagueja, ele para, ele hesita, ele se atrapalha, né? E dizem que por isso que ele é burro, né? Mas é o contrário, é que ele tem uma inteligência demasiado veloz para o poder da palavra humana. Né? Ele, bom, aí a crença nas virtudes do Obama chegou no último. Né? Ela acredita mais em Obama do que o próprio Obama. Quer dizer, o Obama sabe que ele é um idiota, ela não sabe. Né? Então fica ridículo do ponto de vista dos outros. Mas daí eu pergunto, será que ela acredita mesmo nisso? Não, ela não acredita, ela não sabe se é assim. Os fatos, os documentos provam que não é assim. Se você pegar aqueles 5 trabalhos universitários do Obama, aqui, dos poucos que alguém conseguiu descobrir, você vê que o cara é analfabeto mesmo. Né? Quer dizer, que na expressão escrita ele é tão ruim quanto na expressão oral, talvez até pior. Né? Então não é que ele tem uma inteligência. Se supor que o sujeito tem uma inteligência veloz, tão veloz que a palavra humana não pode acompanhar, eu digo, bom, essa suposição vale, no fim das contas, para todos os seres humanos. Né? Todos nós sabemos muito mais coisas do que podemos dizer. Não é isso? Então, você vê aqui, nesta bobagem que a mulher escreveu, existe uma referência remota ao conhecimento por presença. Né? É claro que o Obama sabe muito mais coisas do que ele consegue dizer. Aliás, todos nós, mesmo, até o William Shakespeare, né? O Aristóteles, o Platão, meu maior gênio da humanidade, sabe mais coisa do que ele consegue dizer. Então, esta afirmativa, vamos dizer, é válida para qualquer pessoa, mas não naquele sentido específico pessoal, que ela quer dizer que o Obama tem isso e nós não temos. Não, o Obama tem, mas nós também temos. E justamente por causa disso, nós percebemos que é um idiota. O poder hipnótico das ideias, dos sistemas filosóficos, é uma coisa incrível, mas ele nunca é total, nunca é onipotente. Você pode procurar, você procura dentro dos edifícios doutrinais mais desenvolvidos que tem o marxismo. Eu não encontro um único autor marxista que não consiga perceber coisas que não estão dentro do marxismo. Sempre percebe algo. Ainda que depois ele tente empacotar aquilo dentro do marxismo. Né? Então, quer dizer, a inteligência humana sempre opera num jogo, numa tensão entre o fechado e o aberto. Entre o universo das ideias e o senso de realidade, o conhecimento por presença. Agora, o que falta, às vezes, é a consciência de que esse processo existe. De que, portanto, vamos dizer, o universo das ideias não precisa ser elaborado a um ponto de fechar num esquema que se impõe aos outros como verdade definitiva. Porque mesmo que ele tente fazer isso, ele não vai conseguir. Isso tem, vamos dizer, esse poder limitante, ele tem, vamos dizer, mais impacto sobre a opinião pública, considerada assim, abstrata e genericamente, do que sobre os indivíduos reais. A opinião pública consiste daquilo que as pessoas conseguiram dizer sobre o mesmo assunto, mais ou menos na mesma linguagem. Não naquilo que elas realmente estão percebendo. Então é como se nós dissesse, olha, a opinião pública não existe, propriamente dito, concretamente falando, ela não existe. Ela é um conjunto, é um sistema de cacuetes verbais, da qual as pessoas só participam em certos momentos do dia, né? Quer dizer, no momento que estão falando sobre aquilo, né? Ou no momento que estão assistindo um noticiário de televisão, mas no restante do tempo elas continuam vivendo normalmente. E se acontece, vamos dizer, de uma determinada doutrina adquirir poder político e se impor sobre uma sociedade, automaticamente ela cria formas de marginalidade. Quer dizer, pessoas que não conseguem se enquadrar dentro daquilo. Não é que elas não querem, não é que elas são contra, né? Simplesmente, vamos dizer, a vida mesma as arrasta para fora daquilo. Isso aconteceu, por exemplo, na Rússia. Vamos dizer, onde gerações inteiras foram atiradas para a marginalidade, o banditismo, simplesmente porque não conseguiam viver dentro do universo das crenças oficiais. Eles não conseguiam acreditar naquilo, não conseguiam levar aquilo a sério. Não que tivesse uma contestação explícita. A contestação explícita é coisa intelectual. Mas, por exemplo, outro dia eu estava lendo um depoimento de um grande delinquente russo, um assassino, que acho que matou 37 pessoas, né? E ele conta ali que logo que ele começou a entrar na delinquência, ele experimentava, vamos dizer, um sentimento de poder e de júbilo e de liberdade ilimitada, né? Eu digo, bom, esse sentimento é completamente incompatível com a noção marxista da sociedade. Quer dizer, o indivíduo, ele estava agindo, por assim dizer, muito acima do poder da sua classe social, pelo simples fato de ser um delinquente. E não adianta você tentar tratar os delinquentes também como se fosse uma classe social. Porque eles mesmo estão um pouco se lixando para isso. Quer dizer, a posição do delinquente na sociedade é uma posição que ele determina. Tá entendendo? Que classe social você está? Eu vou estar naquela que eu quiser. Então, o elemento classe social se torna automaticamente neutralizado por um outro elemento filosófico que nós poderíamos chamar, sei lá, a vontade de poder, Nietzscheano. Quer dizer, o indivíduo é mais determinado pela vontade de poder do que pela sua posição na sociedade. Embora alguma posição ele efetivamente tenha em qualquer momento. Então, é a própria vida que acaba estourando o edifício ideológico. Ver quantas pessoas, muitas vezes as pessoas me escrevem, não, meu professor diz certas coisas, eu não tenho argumentos para rebatê-lo. Eu digo, bom, você não tem argumento, mas como é que você sabe que ele está errado? Quer dizer, você está percebendo a realidade. Você não soube elaborar isso em forma de pensamento e de verbalização, mas você está na realidade, ele está no mundo da lua e você está na realidade. Ainda que ele saiba falar melhor do que você. E muitas vezes, vamos dizer, essa passagem, vamos dizer, da percepção muda à verbalização, ela falha, porque todo o processo de verbalização que o sujeito conhece é exatamente daquela ideia que ele está querendo impugnar. Então, o sujeito é escravo do sistema verbal que não convém a ele. Como é que você faz? Como é que você sai disso? Eu digo, bom, você vai ter que ler um bocado de coisa, adquirir um bocado de cultura, adquirir uma linguagem própria. Não adianta eu te dar um argumento, entendeu? Se eu te forneço um argumento para você contestar uma coisa, né, não resolve o problema. Porque aquela ideia que vamos dizer, que te repugna, ela não está te atacando só por uma linha, uma linha de desenvolvimento lógico possível, é por vários, a coisa vem por vários lados. Então só tem um jeito, ó, você tem que saber muito mais que o seu professor, você tem que adquirir cultura de verdade e adquirir um modo de expressão. Olá, você sugere que a educação tem que ser feita em bloco, não dá para a gente fazer... Como em bloco? Que a inteligência, a gente quer contar um argumento, a gente não está lidando apenas com um assunto, às vezes, só da história, ou só da sociologia, ou só da filosofia. Não, o senso de realidade, ele por si mesmo, ele é multilateral. Ele não se subdivide em especialidades. E se nós não temos alguma linguagem de tipo geral para falar desde o nosso senso de realidade, então nós caímos dentro dos vocabulários específicos ou das várias ciências, ou das várias escolas de pensamento, ou das várias ideologias, etc, etc. É por isso que vamos dizer que eu acredito que só é possível dizer algo que valha, que tenha valor de realidade, numa linguagem estritamente pessoal. A hora que você codificou a linguagem de comunicação de uma determinada área do conhecimento num vocabulário técnico que só vale para aqueles profissionais, você disse adeus à realidade para sempre. Porque a própria coincidência, né, a própria adequação da sua linguagem à linguagem do grupo profissional dá para você uma outra impressão de realidade, uma verossimilhança criada por um negócio chamado consenso. Então, como você consegue falar na mesma língua dos seus pares, vocês se confirmam uns aos outros e criam, então, vamos dizer, uma rede de falsas impressões. Né? Agora, se você, por outro lado, se você não domina esse vocabulário, esse jargão daquela comunidade, você também não tem como se opor a ele. Então, você tem que dominar o jargão e ir infinitamente além dele. Isso quer dizer que se eu posso esculhambar, por exemplo, esse cientista social, é claro que eu sou capaz de escrever como eles, eu sou capaz de escrever como um sociólogo da USP, igualzinho, capaz de imitá-lo totalmente, só que eu não faço isso porque eu acho que isso vai perder tempo. Porque você tem que ter o jargão e tem que ter muito mais que o jargão, você tem que ter uma linguagem pessoal que corresponda ao ponto de vista real que você está lançando sobre a realidade. Né? Quer dizer, é o problema que eu digo de você descobrir a sua própria voz. Quer dizer, personalizar a sua linguagem. É melhor você ter uma linguagem que seja, eu digo, imperfeita e às vezes até contraditória, e toda quebradiça, mas que seja sua. Qual é a prática para isso? Bom, a prática é a confissão. Você vai falar com Deus, você acaba aprendendo a falar na sua própria voz. A educação tem um elemento tão biográfico nesse sentido, uma educação verdadeira. Biográfico? É. Tem. Mas, olha, note bem, eu não acredito muito em educação. Aqui nós vamos inventar uma técnica educacional, vamos educar... Eu não acredito nisso. O que é, então? Porque toda educação que você vai dar, ela vai ser sempre fragmentária. Você vai ensinar uma coisa ou outra, você não pode ensinar tudo. Já aqui vamos... desenvolver o ser humano completo. Faz-me rir. É? Quer dizer, só a realidade pode desenvolver o ser humano completo. O educador não pode se substituir à realidade. Porque você vai dar um elemento aqui, outro elemento ali, e esperar que o sujeito... Bom, espero que você saia bem. Quer dizer, o que falta para a educação não é ter uma técnica melhor, não é conhecer melhor o ser humano. Não, é falta mais modéstia. É? O primeiro elemento de modéstia é o seguinte, eu estou ensinando para você um negócio, mas não tenho a menor ideia do que você vai fazer com isso. E eu não posso controlar. Né? Porque mesmo que eu te dê educação mais estrita, mais organizada, então um dia você sai da escola. Não é isso? Então tinha um educador espanhol, que eu não esqueci o nome, ele dizia, a educação é uma arte, vamos dizer, de resultados imprevisíveis. Agora, você vê que o que hoje em dia se chama educação é uma tentativa de previsibilidade máxima. Quer dizer, você tentar moldar o sujeito de tal maneira que você consiga prever a conduta dele pelos próximos 20 ou 30 anos. Isso é uma monstruosidade. Mesmo que você faça a educação mais bem intencionada do mundo, não, aqui vou fazer uma educação baseada em valores cristãos, etc, etc. Meu filho, se você faz isso, você já está deformando o cara desde o início, pô. Eu acho que, vamos dizer, a educação, ela tem que ser exatamente no sentido contrário do que você está falando. Quer dizer, ela não é para abarcar o ser humano. Se você fazer educação integral, vamos abarcar o ser humano inteiro. Eu falei, como que eu posso fazer isso, né? O ser humano, ele já está inteiro, em primeiro lugar. Eu não preciso, né, eu formar a alma dele inteira. Ele já tem uma alma, ela já é inteira, né? O que eu posso é dar um elemento aqui, outro elemento ali, que vai reforçar, vai ajudar. Isso é o máximo que você pode fazer. O educador não forma as pessoas. O educador apenas ajuda as pessoas. Está entendendo? Agora, quantos educadores entendem isto? Hã? Todos querem formar pessoas à sua imagem e semelhança. Quer dizer, você reconhecer que você não... Se você reconhece que as pessoas podem ser conhecidas, mas não podem ser pensadas, ou seja, não podem ser abarcadas numa representação, bom, então você entende que você não pode formá-las. É? E agora, essa preocupação universal com a formação do ser humano, então, para mim tudo isso é monstruosidade. Eu não estou aqui formando ninguém, eu estou te dando umas dicas. É? E olha lá, hein? Fazer isso já é uma grande coisa. Professor, quero pedir uma doação. Um cafezinho novo. O senhor falou em relação da engenharia social, você consegue mudar em 20 anos a situação da sociedade. E curioso, eu estava reparando, na década de 90, tanto de filme que foi criado aqui nos Estados Unidos com a figura do presidente negro. E aí parece que quando vem o candidato do Obama, parece que todo mundo já reconhece. Claro, já responde a uma atmosfera que está preparada para isso. Quer dizer, na verdade, quem teve a ideia do presidente negro foi um brasileiro, sabia, né? O primeiro que falou presidente negro foi Monteiro Lobato, o livro chama-se Presidente Negro. Isso é a história que se passa nos Estados Unidos, ele elege o presidente negro e depois dá uma confusão dos diabos. Mas, a partir, digamos, dos anos 50, a atmosfera começou a ser preparada para isso. Não é que vai haver um presidente negro. É que vocês têm a obrigação de eleger um presidente negro como reparação pelos males que vocês fizeram. Se você for ver bem, não fizeram mal nenhum. Tem um livro aqui, esqueci o nome do autor. É um sujeito negro que foi para a África, né, estuda a África, e daí ele falou, meu Deus do céu, mas... Os meus antepassados tiveram uma sorte danada de ser levado para a América. Porque lá nós só progredimos. Agora, aqui, esses caras estão na pior, né? Então, bom, você considera isso um malefício? Os malefícios que os caras sofreram são inerentes, não à América, porém à escravidão em geral. E onde a situação de escravidão era mais branda? Na América. Quer dizer, o maior traficante de escravo do mundo foram os países islâmicos. Segundo, foi o Brasil. Né? O único que pode competir com eles em quantidade de escravos foi o Brasil. Né? Mas mesmo ir para o Brasil é melhor do que ficar na África. Mas aí a dúvida que eu queria fazer é justamente essa. Se você tem agora um processo eleitoral e o Obama for reeleito, porque assim, olha, se o Obama for reeleito, a América merece acabar. Porque você fazer a mesma burrada duas vezes, fala, não, então, é para desistir. Então, eles se brasilianizaram completamente. Então, no Brasil, os caras já aprenderam a fazer sempre tudo errado. Sempre. É um negócio, é sistêmico. Né? Não é que eles fazem um erro aqui, um erro aqui. Aqui ainda não. Às vezes eles erram, às vezes acertam, como é próprio do ser humano. Mas no Brasil você não vê uma pessoa que sugira uma solução para qualquer coisa que não piore o problema. Sim, mas a conexão que ele tinha entre o Obama e esse metacapitalismo global, o serviço que ele tinha para fazer já está feito. Já, né? Se ele não for eleito também, já não existe uma ideia. Não, eu não sei. Ele poderia prestar mais serviços para essa gente, poderia continuar fazendo desgraças, né? Mas, se eles veem que vai sair muito caro, eles desistem do Obama. Quer dizer, vale a pena, depois de um certo ponto, não chegou nesse ponto ainda. Mas você vê que a defesa, a apologia do Obama, que é feita, vamos dizer, pela militância obamista na mídia, já começou a apelar para o absurdo. Então, o que é um sinal de fraqueza. Essa mulher que escreve sobre a inteligência do Obama, se lê os comentários do artigo, está todo mundo rindo. Então, a propaganda está funcionando ao contrário. Porque, vamos dizer, o intuito propagandístico está muito, muito evidente demais. Então, eu acho que os caras não vão querer investir no Obama de novo. E se eles forem... Bom, aí também tem uma queda de braço. Quer dizer, por um lado, existe... onde a sociedade americana, tal como ela se constituiu ao longo da história, com suas tradições, etc., etc., e, por outro lado, existe o poder da engenharia social. Então, você tem uma espécie de um confronto entre essas duas coisas. A engenharia social não é onipotente, é? Sobretudo, alguns efeitos que ela consegue produzir são autocontraditórios e se neutralizam a si próprios. Quer dizer, eu não acredito nesse negócio do poder secreto, você está entendendo? Do Armindo Abreu, né? Poder secreto, com ponto de exclamação. Não, eu acredito que existe a ambição secreta. Para a ambição se transformar em poder, eu digo, bom, você vai ter que se haver com a estrutura da realidade, meu filho, né? Às vezes você vai acertar, às vezes você vai errar. E na Bíblia tem a profecia que diz, no fim a loucura deles será exposta aos olhos de todos. Se você for ver o número de projetos desastrosos em que esse pessoal globalista se envolveu ao longo do tempo, eles tiveram mais fracasso do que sucesso. Também, você não pode esquecer que o globalismo atualmente ele já provoca reações nacionalistas exacerbadas. É? Hoje em dia, por exemplo, o Dugin pode expressar doutrinas nacionalistas que são quase nazistas. Se ele fizesse isso 30 anos atrás, todo mundo ficaria escandalizado. Agora já não fica mais. Isso é um efeito colateral do globalismo. Né? Quer dizer, a tendência de unificar tudo, né? provoca reações, e essas reações vão se tornando cada vez mais radicais à medida que o tempo passa. Então, ninguém tem o controle sobre o processo histórico. Eu disse apenas que os meios de desencadear certas sequências de transformações e, portanto, de dar ao curso das coisas um sentido deliberado, aumentaram. É isso. Mas uma coisa que eu me pergunto, e que eu não sei ainda, é de, bom, será que ao mesmo tempo que condensa e aumenta esses meios de planejamento, não aumentam na mesma proporção os fatores caóticos? Eu não sei a resposta disso. É uma pergunta que atualmente me interessa muito. Quer dizer, quanto mais você controla o processo, mais aparecem forças causais que você não controla. Criadas, vamos dizer, pela própria tentativa de dominar o curso das coisas. Mas isso aí, você só está dizendo já como fato ou só está interrompendo? Não, eu faço essa pergunta, eu não sei a resposta. Né? Eu gostaria de descobrir isso. Às vezes parece que sim, às vezes parece que não. É a questão dos limites do poder humano de moldar os acontecimentos. Em última análise, é o grande problema da técnica, né? Toda técnica é uma tentativa de articular racionalmente um processo causal para obter um resultado premeditado. Tá certo? Então, qual é a margem do sucesso da técnica? A gente, na verdade, a gente não sabe isso. O que com certeza se sabe é que, por exemplo, se você for ver a questão da medicina, quer dizer, a medicina é uma técnica teoricamente destinada a defender a saúde humana, mas aqui nos Estados Unidos morrem mais pessoas por efeitos de erros médicos do que de qualquer doença que exista. Então, qual foi a eficácia da técnica? É muito duvidosa. Não sei do que depende. É uma questão que eu estou me colocando agora e que eu gostaria de investigar, mas não tive tempo para isso ainda. Você percebe que a nossa compreensão do processo histórico depende muito da resposta a essa questão. Os grandes projetos, por exemplo, de sociedade planejada, né, que foram iniciados no começo do século XX, socialismo e o fascismo, terminaram num caos inabarcável. Né? Por outro lado, esse caos pode ser reaproveitado pelo próprio movimento revolucionário. Né? Então, quer dizer, a coisa deu resultado inverso, ótimo, então vamos fazer mais bagunça e vamos, né, vamos assumir, né, assumir o caos como se ele fosse parte do processo e tentar, então, abarcá-lo. Hoje em dia, as pessoas estão fazendo isso, efetivamente. Quando, por exemplo, aparecem todas essas reivindicações culturais modernas, quer dizer, o movimento revolucionário abandona o discurso econômico-social e começa, né, o discurso, vamos dizer, do prazer, da sexualidade, das drogas, etc., etc., já é isto. Quer dizer, que todo aquele edifício teórico do movimento revolucionário foi para as cucuias, mas apareceram outros fatores completamente irracionais que podem ser aproveitados também. Eu acho que esse mecanismo faz parte da natureza do movimento revolucionário. Ele mudar de discurso 180 graus e afirmar a sua continuidade precisamente por esses meios. Na medida em que, vamos dizer, a inversão faz parte da natureza da mentalidade revolucionária, não há nada de espantoso em que, quando o sujeito obtém o resultado precisamente inverso do que ele prometia, ele comece a contar vantagem precisamente por isso. Sim, a inversão subentende a inversão da inversão. Sempre vai acontecer isso. Olha, uma vez eu dei um curso sobre a história das estratégias do movimento comunista. Né? Então, a primeira estratégia foi a estratégia da Primeira Internacional, que consistia na organização do proletariado industrial para a destruição do capitalismo. Mas foi o primeiro capítulo. Capítulo 2. Veio a Revolução na Rússia, que não arregimentou proletário algum, porque não tinha proletário, né, e que decidiu apelar a um meio de ação militar em nome do proletariado virtual. Ou seja, a Revolução iria criar o proletariado. Não é isto? Depois veio a Revolução Chinesa, que era baseada aqui no campesinato. O campesinato, segundo Karl Marx, era a classe mais reacionária que existia. Então a revolução era feita pelo proletariado industrial nas cidades contra o campesinato. E Mao Tse-tung disse, não, aqui nós vamos fazer a revolução camponesa. Então, o que é isso aí? É inversão a todo momento. Então, o único, vamos dizer, fator contínuo é o seguinte: ora, nós temos que estar no poder. Então, vamos dizer, você tem uma unidade não teórica, você tem nem estratégica. Você tem apenas a unidade da ambição grupal. Sempre, você diz, todos esses processos dão com os burros. Sim, elas obtêm o fracasso, mas o fracasso pode ser um sucesso. Tem como prever? Não, o que você pode prever sempre é o seguinte: aconteça o que acontecer, eles vão tirar vantagem disso. Se for preciso modificar todo o discurso, toda a teoria, vão fazer isso mil vezes. E o observador, vamos dizer, despreparado, por exemplo, o indivíduo que está treinado apenas em ideias liberais, essa coisa toda, nunca vai entender isto. Por exemplo, quantas pessoas não acham, vamos dizer, que o movimento revolucionário pode ser debilitado pelas suas divisões internas? Eu digo, não pode ser debilitado pelas suas divisões internas, porque ele consiste em divisões internas. Como é que Karl Marx tomou o poder na Primeira Internacional? Boicotando a quase totalidade dos membros, né? E a coisa começa de uma maneira conflitiva. Quando que o marxismo, por exemplo, teve unidade doutrinal? Nem um único dia. Você está aqui pregando uma doutrina, mas você já tem a outra debaixo da manga para você tirar em caso da primeira falhar. Então é o negócio, é vencer per fas et per nefas. Se não for de um jeito, vai ser do jeito contrário. Agora, o observador liberal que acha que apontando incoerências no discurso revolucionário ele está debilitando, ele não está entendendo absolutamente nada. O movimento revolucionário jamais apostou na coerência doutrinal. Ele apostou na confusão e no caos. Então, você não vê uma geração de revolucionários que não suba criticando a anterior. Mesmo quando critica respeitosamente. Né? Então, você vê, o processo chamado autocrítica, que é uma coisa mais inerente ao movimento revolucionário do que a autocrítica, os caras estão fazendo autocrítica o tempo todo. Então, quer dizer, eles não ficam apegados a uma fórmula doutrinal explícita. Eles não se comprometem com suas próprias teorias. Pode trocar de teoria como quem troca de cueca. Porque a teoria, vamos dizer, é apenas, vamos dizer, um discurso ideológico. O discurso ideológico é uma autojustificação. Quando você vê, às vezes, os projetos que aparecem como os mais contrários, às vezes são o mesmo projeto. Você vê esse negócio do Império Eurasiano, que os caras estão propondo agora. Então, o que é o Império Eurasiano? Ah, é o Império Cristão da Santa Rússia, que vai restaurar a hierarquia, a tradição no mundo, etc, etc. Quando você vai ver, Stalin já tinha esse projeto igualzinho. Né? E pior, quem são as pessoas que estão promovendo esse projeto agora? São as mesmas que já estavam lá desde o tempo de Stalin. Então, são as mesmas pessoas fazendo a mesma coisa, só mudou o pretexto. Amanhã pode mudar o pretexto de novo, se for o caso. Então, a história do movimento revolucionário é a história da sacanagem universal, você entendeu? É a história da vigarice. Quer dizer, é vigarice em nível patológico, os caras não conseguem parar com isso. Eles trocam de identidade, assim, são criaturas camaleônicas. E por isso mesmo desorientam, né, o homem do pensamento liberal que acredita, vamos dizer, na ação racional segundo fins. Aqui nós temos um plano e agimos coerentemente. Né? Eles pensam em termos da técnica. A técnica é assim. Toda técnica funciona dessa maneira. Mas o movimento revolucionário não funciona como uma técnica. Né? E sim como uma pluralidade de técnicas autocontraditórias, onde o único elemento constante é o seguinte: quem manda somos nós. Disso aí não diz. Eu nunca conheci um único militante revolucionário que dissesse que uma vez implantado o socialismo, ele iria para casa para ser um cidadão comum e um trabalhador. Não. Todos querem estar na liderança, querem ser membros da nomenclatura. Então, diga, esse é o ponto constante. Haja o que houver, você vai estar lá em cima. Como é que ele se beneficia do caos? Não, o caos é exatamente quando um discurso ideológico falhou, você apela para o discurso contrário. Quer dizer, você fez um plano e o plano, em vez de produzir resultados coerentes, produziu o caos. Ótimo, o caos é um caldo de cultura revolucionária, porque o caos força a mudança. O caos é uma espécie de mudança permanente. É uma maneira de enfraquecimento, assim como a teoria de Kant, fazendo uma maneira de enfraquecer. Claro, isso debilita a humanidade, é um ponto, vamos dizer. Fica a dependência aqui. Idiotiza os caras que estão metidos nisso e idiotiza os inimigos também. Você, vê, você quer um exemplo disso, você vê o Brasil uma espécie de laboratório onde a gente pode estudar isso aí. Porque no Brasil o negócio da mentalidade revolucionária se tornou universal. Não tem ninguém que não participe dela. Todos foram infectados, todos, não tem uma pessoa que consiga sair um minuto, né, do universo verbal e imaginário do movimento revolucionário e pensar de outra maneira. Então, você vê que, após algumas das décadas disso, quer dizer, o nível de consciência, o nível de inteligência baixou a um ponto animalesco. Agora, você vê, os maus resultados obtidos se tornam em bons resultados, porque eles não servem para aquele objetivo que foi proposto de início, mas servem para um segundo objetivo, que pode ser muito mais importante. Por exemplo, você destruiu a educação. As crianças estão todas burras, tiram os últimos lugares, etc, etc. Entendeu? Uai, então quer dizer que a educação não serve para formar profissionais, técnicos, etc, etc. Mas pode servir para formar uma massa idiota de militantes ou de pessoas passivas que aceitem qualquer porcaria. E isso também é bom para os objetivos deles. Né? Tudo serve. E é justamente, vamos dizer, esse caráter caótico e autocontraditório do movimento revolucionário, o pessoal liberal não pode entender de maneira alguma. É essa ideia que o senhor trouxe do Fessinger, né? Eu tenho estimulação contraditória. Sim. Quer dizer, a estimulação contraditória é um dos elementos mais constantes do movimento revolucionário. Por exemplo, você criticar os seus inimigos, atacar os seus inimigos, mediante acusações que se contradizem. Se elas se contradizem, ótimo, uma das duas vai pegar. Ou as duas, talvez, se consegue deixar o povo numa situação tão caótica que ela acredita que o cara fez e não fez. E o odeia pelos dois motivos. Diga. No livro New Lies for All, o Lipson fala sobre a eficácia da desinformação do bloco comunista. A eficácia não é também uma marca do movimento revolucionário? Aí pergunta, vamos dizer, se a eficácia não é uma marca do movimento revolucionário. Sim, se você entender por eficácia o aproveitamento sistemático do fracasso. Quer dizer, não se pode dizer que o esquema que o Golitsyn descreve deu certo. Não se pode dizer. Porque a própria Rússia se transformou de tal maneira, né, que não tem mais jeito dos caras agora tentar restaurar o movimento comunista em si. Tiveram que trocar por um outro projeto. São as mesmas pessoas e elas querem ganhar do mesmo modo, mas eles precisaram inventar um pretexto contrário. Mas eles estão eficazes para se manter no poder. Sim, se o sujeito está disposto a fazer tudo para se manter no poder e adquirir mais poder, isso aí ele consegue. Agora, isso aí é uma espécie de máquina de desentortar banana, você percebe que isso aí não serve para nada, não resulta em benefício para ninguém, e mesmo os caras que estão no poder estão apavorados o tempo todo. Quer dizer, vamos dizer, é uma estrutura infernal mesmo. Você vê a descrição, por exemplo, que o Zinoviev oferece da estrutura da sociedade soviética, quer dizer, aquilo é o inferno. É um lugar onde ninguém tem sossego, está todo mundo com medo o tempo todo. E a possibilidade de você entender o que está se passando é nula. Você, ninguém pode entender. Quer dizer, o Zinoviev pode, mas a descrição que ele oferece é realmente de um hospício. Quando você vê, por exemplo, né, que a economia soviética, não, é a economia planejada, então o plano é o suprassumo da racionalidade. Agora, na economia planejada, você não tinha sequer estatísticas confiáveis, as estatísticas eram todas inventadas para fins de propaganda. Né? Então, eu digo, bom, tá certo, você inventa estatística para fins de propaganda para enganar os outros, mas você tem que ter a informação real. Né? Mas, no caso, a mentira foi tanta que você não tinha outras estatísticas reais sobre as quais você se basear por trás da estatística falsa. Você só tinha a estatística falsa. Então, cadê o plano? Não tem plano algum. Então, a economia soviética era o caos. Porque você tem em conta mais racionalidade, quando eles falam da anarquia do mercado, você pega o mercado mais anárquico do Ocidente, tem mais ordem e racionalidade do que a economia soviética. Porque pelo menos você sabe o que está se passando. Né? Às vezes você não é capaz de prever direito as coisas, mas não sabe se o mercado vai subir, vai descer. Tá certo? Mas você sabe quanto valem as ações hoje. Né? E na União Soviética não tinha nem isso. Os caras não sabiam quanto produziam. Quer dizer, eles criaram realmente um hospício. Professor, eu estou tentando captar alguns critérios possíveis para me ajudar a fazer certas avaliações. A estimulação contraditória é um dos elementos mais importantes para... Só pergunta. Dentro da mentalidade revolucionária, a estimulação contraditória é uma necessidade absoluta. E ela já fere aquela primeira, que é o primeiro critério que você falou, da coerência interna. Ela não tem coerência interna e não precisa ter. Agora, por trás de tudo, existe uma tecnologia do poder que não funciona dialeticamente, não funciona por estimulação contraditória, mas funciona por lógica, funciona por técnica. Então, é só isto que existe. É uma técnica de como é que eu vou ficar em cima dos outros. Não, ela é essencial porque ela decorre do próprio princípio da inversão. Então, o movimento revolucionário, ele é uma inversão. Ele é uma inversão da sequência causal em primeiro lugar. Onde um estado futuro hipotético se torna explicação de tudo que veio antes. Quer dizer, já começou com a inversão. Então, para tocar uma coisa dessa adiante, você tem que apelar a novas inversões, e novas, e novas, e novas. Aí, o conceito da inversão é mais abrangente que da estimulação. Né? Ou é a própria estimulação do histórico? Eu não entendi a sua pergunta. Não, de certo modo, isso já é uma, vamos dizer, a mentalidade revolucionária já é uma estimulação contraditória desde o início. Quer dizer, veja, se a explicação do passado está no futuro e eu, ao mesmo tempo, tenho que lutar para chegar nesse futuro, você já está fazendo duas coisas inversas desde o início. Aceitou isso, você já entrou no hospício mesmo, pegou sua carteirinha do hospício interno e... Karl Popper nunca estudou Platão, não sabe nada de Platão. Aquilo está 100% errado e é melhor esquecer esse livro. Primeiro, ele não sabia ler grego. Por exemplo, ele não percebe quando uma frase é dita em modo reto e quando é dita em modo irônico. Ele não percebe. Né? Ele toma tudo chapado. Segundo, ele não conhece o que é o texto. Ele cita o texto errado. Né? E terceiro, ele parte do princípio de que a República era um plano a ser executado. Né? Quando, na parte final da República, já está dito que o plano vai dar errado. Então, você tem que entender a República, vamos dizer, como um estudo hipotético para você criar critérios de avaliação da realidade. Vamos fazer uma hipótese aqui, levar a hipótese até suas últimas consequências para ver o que acontece. Então, é um exercício dialético em torno de uma hipótese. Não é um plano, aquilo não se destina a ser executado, não é uma proposta utópica, não é isso. Mas o fato dele ter ido se tornar escravo, Platão, foi justamente porque ele se envolveu naquele regime? Sim, sim, precisamente, mas ele aprendeu alguma coisa com isso? Não, e algo do que ele aprendeu... Sim, mas no momento que ele escreveu, ele talvez acreditasse. Não, já não acreditava mais. Se envolveu ali e acabou... Já não acreditava mais. Quer dizer, Platão teve uma intensa atividade política no começo de sua carreira, né? E só teve desilusões. E depois, quando chamado a aconselhar esse sujeito lá numa cidade vizinha, também se dá mal. Então, vamos dizer, a República, em grande parte, é uma meditação sobre o fracasso da política em geral. Porque ele mostra ali, mesmo que você conceber a sociedade mais perfeita, mais funcional, vai dar errado. Quer dizer, a República é a anti-utopia. Então, quando ele fala que o filósofo, que a pessoa mais... a classe dominante, intelectualmente, deveria... E mesmo se você fizer isso, vai dar tudo errado. Sim, isso não está na natureza das coisas. Sim, mas isso que eu estou querendo... Não é que ele está propondo, nós filósofos temos que tomar o poder e governar. No caso do povo, ele disse, que é ele. O ideal seria isto, mas se fizer isto vai dar errado. Mas então você está dizendo... A República é um estudo sobre a impossibilidade da sociedade perfeita. Então, aqui... Você vê que Platão tem ali a doutrina, vamos dizer, dos ciclos. As várias formas de governo que se sucedem, terminando sempre no pior. Né? Basta isso para você ver que aquilo não é uma utopia. Porque, em princípio, a utopia é uma sociedade perfeita para você. Você vai montar e ela vai ficar eterna. Ela vai se subtrair ao processo histórico. E é justamente a característica do ideal revolucionário é isso, vamos dizer, a mutação total da realidade, o outro mundo possível. É? Ou como diz Antônio Gramsci, daí tudo será mais belo. É? Isso é inerente a, né? Então, Trotsky dizia que no socialismo, né, qualquer varredor de rua será um novo Michelangelo. É? Então, e se o Platão está dizendo, olha, meu filho, essas coisas simplesmente não acontecem, porque a sucessão das formas de governo obedece a uma lei cíclica. Elas duram um tempo e depois são substituídas por outra, por outra, por outra, por outra, por outra, e termina sempre no pior. E se você restaurar tudo, falar, ah, ficou tudo bonitinho de novo, mas vai ir para a decadência do mesmo modo. Então, o Erich Wögerlin, ele tem lá um estudo sobre o livro do Karl Popper, e ele diz isso. Esse livro é uma vergonha. Quer dizer, nenhum estudioso pode escrever uma coisa dessa. Esse cara é um amador, ele não entende nada. Ele está para jogar fora o livro. Agora, o livro fez sucesso, por quê? Porque, por causa desse pessoal liberal. É um livro que combina, vamos dizer, com as ideias liberais, que são sempre ideias doutrinárias, que pensam em termos de modelos de sociedade. Então, você tem um modelo ruim e tem um modelo bom. Quer dizer, é um pensamento totalmente, vamos dizer, abstrativo, formal, que não tem sequer noção, vamos dizer, da dialética, não tem senso da história, não tem nada. São pessoas, vamos dizer, que defendem, vamos dizer, os ideais, né? Nós queremos uma sociedade assim, assim, assado. Né? E, naturalmente, então, eles são contra tudo que é oposto a isso. Não, esse está num ensaio, eu não lembro em qual dos volumes está, mas se você procurar as obras completas do Voegelin no índice analítico O Nome do Popper, você vai encontrar em alguns lugares. Ah, é? Isso, eu nem vi isso. Olha só. Popper é um pobre coitado, esqueça o Popper, né? Então, agora, esse pessoal liberal sempre pensa em termos de ideais. Quer dizer, na verdade, eles estão confundindo o que é a ciência social com o que é a propaganda política. Então, eles sempre estão apresentando programas de ação. Né? E eu não conheço um único liberal que esteja interessado no treco chamado realidade. Eles só pensam em ideais e doutrinas. Tinha pessoas liberais lá no Brasil que sempre diziam, não, você tem que escrever um livro doutrinal. Eu digo, até uma coisa que eu nunca vou fazer. Eu acho que isso aí é fazer buraco na água. Quer dizer, o que você acha o certo para a sociedade? Eu falei, ah, é, quer dizer, eu digo que é o certo e daí as pessoas vão fazer a sociedade tal como eu a concebi. Agora, quantas pessoas no Brasil não têm isso? Projeto de sociedade, projeto de constituição. Tudo isso é o pensamento liberal, que se vive na esfera dos ideais. Então, o que o Popper está fazendo ali é contrastar dois modelos ideais de sociedade. A sociedade totalitária e a sociedade aberta. Só que isso aí só existe como modelo, meu filho. Eles adoram Karl Popper. Qual que é a diferença entre a leitura conservadora e a liberal? Não sei. Muitos conservadores se raciocinam como liberais também. Claro. Quando eu falo liberal, não estou usando a palavra liberal só no sentido restritivo. Estou falando toda esta... Então, dizer, toda uma corrente enorme de pensamentos que acredita em democracia, liberdade, direitos humanos, economia de mercado, todo mundo que acredita nisso, estou chamando de liberal, incluindo os conservadores. Né? Às vezes, o conservador, por ter uma mentalidade mais religiosa, ele desconfia que existem dimensões mais profundas da realidade. Claro, se você perde essa dimensão, você está fora da estrutura da realidade. A estrutura da realidade determina, primeiro, que nós fomos criados por um decreto irrevogável. Nós começamos, mas não terminamos. Segundo, você morre, quer dizer, toda a sua ação que se desenrola nesta faixa da realidade é um negócio evanescente, transitório, que vai terminar em nada. Só interessando aquelas ações que têm uma repercussão eterna, que significam algo na eternidade. Porque se não significa na eternidade, não significa em parte alguma. Porque a dimensão temporal, vamos dizer, ela não passa... A gente pode comparar, a dimensão temporal está para a dimensão eterna como a linha está para o plano, ou para o espaço. É apenas uma sequência, é uma imagem, é um estreitamento das possibilidades. Você lembra a narrativa do menino que foi para o céu? Né? E que lá ele via fatos que na dimensão temporal jamais poderiam coexistir. E que lá estavam todos ao mesmo tempo. Não é isso? Ele encontrou o avô que ele nunca conheceu, a irmãzinha que ele nunca conheceu. O avô que tinha morrido antes dele nascer e a irmãzinha que também tinha morrido antes dele nascer. No entanto, lá estão lá. Não é isso? Então, você imagina que a grade de possibilidades do plano eterno é infinitamente maior que a daqui. Não é isso? Então, o fato é o seguinte, nós vivemos para a eternidade. Essa que é a... Isso não é uma doutrina, isso não é fé. Não, isso é a estrutura da realidade mesmo. Então, quer dizer, vocês... Claro, você lembrar que você vai morrer já dá uma... Mesmo não pensando em eternidade. Já te coloca num plano de realidade mais firme do que você evitar o assunto morte. Não, não vamos falar dessas coisas. O Meira Pena quer dizer, nós passamos do preconceito contra o sexo, passamos ao preconceito contra a morte. Agora o sexo é permitido, mas a morte está proibida. Então... O simples faz você lembrar que vai morrer e vamos dizer, pesar a sua situação e as suas ações em face da morte, você já está mais próximo da realidade. Mas se você acreditar na total extinção de você mesmo, bom, essa representação ainda é falha. É isso que dizia a doutora Elizabeth Kubler-Ross. Eu não tenho que convencer você de que tem vida após a morte. Você vai estar lá de qualquer maneira. Para que eu vou ter esse trabalho? Quer dizer, isso não é uma matéria de fé. Isso é um dado da realidade. Então, sem esse dado, a sua esquemática temporal fica deslocada em relação à estrutura da realidade. Professor, na introdução do curso de filosofia, o senhor fala que, corrija-me se eu estiver errado, uma ideia, uma cultura vai sucedendo a outra, não necessariamente superando ela, é só trocando. Né? Isso acontece por conta dessa filosofia moderna, não, sempre foi assim. Sempre foi assim. Quer dizer que quando termina uma cultura, começa uma outra, isso não quer dizer de maneira alguma que houve progresso. Você só pode falar em progresso quando os elementos conquistados se conservam. Se você os perdeu e começou a fazer outra coisa, não tem nem como você fazer uma comparação. É o negócio do Jean Forestier, o progresso da ignorância. Ah, nós aprendemos um monte de coisa. Sim, e o que nós esquecemos? Tudo aquilo que se tornou incompreensível, né, para gerações seguintes. Então, se você pegar hoje, vou dizer, todas as pessoas que estão num curso universitário acreditam que estão no topo da evolução humana? Daí você, bom, então eu vou dar um livro do século XV para você ler. Você não consegue ler. Então, quer dizer que aquilo que estava ali foi perdido. Se tivesse sido conservado, você somasse outra coisa, bom, aí você teria alguma medida de progresso. Né? Outra coisa, só pode existir progresso quando você tem objetivos determinados. Você pode dizer que um processo qualquer, uma entidade, um país, um grupo, tal, melhorou ou piorou, né? Só em função de objetivos declarados. Se ela está conseguindo seus objetivos, muito bem, então melhorou. Se não está conseguindo, piorou. Mas então, certas, quer dizer, esse julgamento de progresso ou decadência só pode ser feito em certas circunstâncias. Fora disso, é uma figura de linguagem apenas, ou a expressão de um desejo, uma valoração subjetiva que você faz. Mas, por exemplo, quando começou a economia de mercado, ela começou com um objetivo muito claro, né? Criar riqueza e dar, vamos dizer, uma vida material melhor para as pessoas. Ela conseguiu ou não conseguiu? Conseguiu. Né? Quando inventaram a Igreja Católica, foi para quê? Né? Foi para salvar o maior número de almas possível, levar as pessoas para o céu. Durante um tempo ela conseguiu, agora está conseguindo? Não. Então, você sabe que piorou. Né? É uma coisa objetiva. Agora, pode estar servindo para outra coisa, serve para fazer a Revolução Socialista na América Latina. Bom, mas isso não estava no plano. Agora, sempre se for julgar pela mentalidade revolucionária, fala, ah, não deu certo uma coisa, nós fazer uma outra. Então, levando todo mundo para o inferno, mas vamos fazer o socialismo. Ótimo. Então, bom, eu acho que aqui, por hoje já foi, né? Peraí, tem mais uma pergunta. O tempo está dentro da eternidade. Você não sai do tempo para ir para a eternidade. Quer dizer, a dimensão temporal se conserva, senão não poderia haver narrativa. Por isso que eu digo que eu não estudei esse assunto especificamente, mas de tudo o que me chegou notícia até hoje, eu vejo que alguma forma de temporalidade da vida humana se conserva. Porque tem uma estrutura narrativa, o menino fala, aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, e depois aconteceu aquilo outro. Ele viu primeiro, né, a irmãzinha, depois ele viu o avô, daí primeiro ele viu Jesus Cristo, né, ele diz que viu a Santíssima Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pela ordem, primeiro Deus Filho, depois Deus Pai, depois Deus Espírito Santo. Então, tem uma história. Mas quanto tempo durou? 3 minutos. É uma infinidade de acontecimentos. Então, alguma estrutura temporal ainda tem. Quer dizer, a expressão vida eterna, você sabe, ela é uma hipérbole, é uma figura de linguagem. Nós não podemos ser eternos, porque é eterno, não teve nem começo nem fim. Nós tivemos começo. Então, seria... Né? Em espanhol, ele fala la vida perdurable. A vida perdurável. Eu acho que é mais exata. Então é isso. O curso de metafísica tem um, obviamente, um efeito de saneador, digamos, pelo logos comunitário. Pode dizer assim? Explica melhor. Bom, tem um efeito exorcizante, de alguma maneira. Tem um efeito exorcizante, de alguma maneira. Tirar os fantasmas, né? Isso, exatamente. Ou seja, um efeito de salvação. Dentro dessa concepção, qual a sua concepção de salvação pessoal? Não tem nenhuma concepção. Não. Como é que eu vou ter? É? Não, que ela pode ser dada pela metafísica? Não. Ou pela revelação? Não pode ser dada nem pela metafísica, nem pela revelação. Quem salva é nosso Senhor Jesus Cristo. Como revelação? Não é a revelação que salva, é ele, pessoa. Né? A revelação está lá no Evangelho, né? Não é isso? Então, você pode dizer, o Evangelho salva? Fala, não, o Evangelho não salva nada, você pode ler o Evangelho o dia inteiro. Saber tudo aquilo de cor. É uma pessoa, não é uma ideia que vai te salvar, não é uma doutrina que vai te salvar, é uma pessoa real. Sim, você pode escrever que é uma pessoa real. Isso é uma ideia. Não, não é. Isso é uma coisa que ele mesmo disse. Sim. Ele aceitou. Não, a minha ideia sobre... Não, não, não. Tem uma diferença. Eu não tenho como transformar isso numa ideia. Se você vai dizer, agora nós vamos pegar esses fatos aqui e transformar numa doutrina. Eu digo, meu filho, a igreja está fazendo isso faz 2000 anos e não terminou ainda. Se você vai esperar a doutrina cristã ficar pronta, você não vai ser salvo jamais. Você está entendendo? Então, isso não tem como discutir na esfera das ideias e das doutrinas. Isso, vamos dizer, é um ato de uma determinada pessoa. Sim, de fora, como? Como é que eu vou saber uma coisa dessa? Diz que ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Como é que ele vai fazer isso? Não tenho a menor ideia. Não é o sacrifício dele que julga? Não é ele, não é o sacrifício dele, é ele mesmo. Ah, Não, não está dito assim, que no final da vida você vai ser, final dos tempos você vai ser julgado pela crucificação. Não, você vai ser julgado pelo, crucificado. Deus, né? Isso não responde à pergunta que foi colocada. Aquele próprio diz, eu, as coisas se passam desta maneira. Isso foi uma revelação. Bom, se você está querendo dizer com revelação a sequência de acontecimentos que está narrado no Evangelho, e que inclui muito mais acontecimentos do que estão narrados no Evangelho, então sim, eu vou dizer, isso é a revelação. Mas se você entende por revelação apenas aquilo que está escrito no Evangelho, que foi depois desenvolvido pela doutrina, ao longo das discussões teológicas, dos concílios, etc., etc., eu estou de igual. A revelação não salva ninguém. Escuta, a palavra revelação está só atrapalhando. Ninguém jamais foi salvo pela revelação. A revelação é apenas um fato, esse fato já aconteceu. É? O que já aconteceu, tá certo? Não vai determinar o que vai acontecer depois. Existe uma decisão a ser tomada. Essa decisão vem de uma pessoa. Então, ela é a decisão aplicada? Não, como é que eu vou saber? É? Não, quer dizer, é da natureza de Jesus Cristo a ação arbitrária? Não. É da natureza de Jesus Cristo a ação de acordo com uma lógica predeterminada? Também não. É? Ele tem uma natureza própria. É uma pessoa que tem um caráter. Não, mas eu vou pegar uma coisa muito mais simples. É? Um ato que uma pessoa faz por amor a você, é arbitrário? Não. É um ato inteiramente determinado por uma doutrina lógica que foi antecedida? Também não. É? Sim, então, essas categorias não se aplicam ao amor divino. É muito simples. Mas o amor divino, ele segue uma possibilidade, ele tem aquela ideia do metafísico do possível. Então, por exemplo, da mesma forma... Não, mas o que você está querendo é você está querendo entender a lógica do amor divino. Então, em primeiro lugar, isso não faz sentido. Então, você... Lembra o exemplo que eu dei outro dia. A pessoa chega para você e fala, eu te amo. Você vai perguntar por quê? Não, mas os dados materiais... Ou há um ato do amor é autoexplicável. Nenhuma, como é, nenhuma explicação o abrange. Quer dizer, o amor responde a todas as perguntas instantaneamente e aplaca, né, todas as dúvidas. Ele não é que ele responde a todas as dúvidas, ele aplaca todas as dúvidas. Quer dizer, a dúvida cessa de fazer sentido naquele contexto. Quer dizer, e esta é a resposta final. Mas dá um chamado. Quer dizer, revelação no sentido que ele esteve na Terra, falou certas coisas, vem até mim. Né? Eu sou a porta... Espera um pouquinho, espera aí. O Jesus do qual vocês estão falando é um Jesus que está lá no Evangelho e que está na doutrina. Não é desse que eu estou falando. Tudo que o Evangelho diz e tudo que a doutrina diz é um nada. É? Eu estou falando do Jesus real. Mas como você conhece o real se não acessar ele pela relação? A pergunta é o contrário. O Jesus real já estava agindo aí muito tempo antes do Evangelho. Se não tivesse o real, como é que você ia conhecer a revelação? Vamos dizer, é um hábito cultural de confundir a ordem do conhecer com a ordem do ser. Mas o que tem que predominar é a ordem do ser. É? E também não é verdade que você só o conheça através da revelação. Isso não é verdade de maneira alguma. Não, sim, mas a ideia... Olha, a ação divina está onde ela quiser, não é onde está escrito na revelação. Mas se ela quiser pegar um sujeito que nasceu na Conchinchina, que nunca ouviu falar de evangelho nem coisa nenhuma, e Deus quiser fazer um milagre para ele, faz, ué. Então a ação divina predomina sobre a revelação, é? Mas predomina infinitamente. Então, não é certo você dizer, ah, nós só sabemos dele o que está escrito ali. Fala, hã? Porque ele quis se fazer carne e se revelar. E se você nunca ficou sabendo disso? Vai interferir em alguma coisa? Não vai interferir em absolutamente nada. Escuta, você veja, a sequência dos milagres que aconteceram depois do que está ali, tá certo? É um negócio inabarcável. E não depende das pessoas conhecerem o Evangelho. Hã? A ação divina é muito mais vasta do que vocês estão imaginando. É o seguinte, olha, eu digo, vocês leram muito o Evangelho e estudaram um pouco a história dos milagres. Mas como é que começa o Evangelho? Não começa com um milagre? Se não tem o milagre do nascimento virginal, não vale nada. Aqui não vale nada. Se não tem o milagre da ressurreição, também não vale nada. Então, o milagre prevalece sobre a narrativa evangélica. A narrativa evangélica existe porque existiu o milagre. Então, é o milagre que explica a revelação e não a revelação que explica o milagre. Sim, mas veja, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ainda que viesse um anjo pregar seu evangelho, do qual nós não temos que pregar, seja nada. Faz o seguinte, olha, você é de formação protestante? Então, esses caras leem o evangelho o dia inteiro. Né? E este é que é o problema. Daí eles querem explicar tudo pelo evangelho. Eu disse... Está dito no próprio Evangelho que o Evangelho é uma migalha em face daquilo que Jesus Cristo fez. Não com as palavras. Tá, eu estou dizendo com as minhas palavras. Porque se fosse contar tudo o que ele fez, não haveria livro que chegasse. Então, de cara, está dizendo, olha, isso aqui é só uma amostra. E o acento aí, a que pesa mais, é o que ele fez. Porque, para começar, ele fez o mundo, né? Então, eu não tô negando a importância do Evangelho, evidentemente, mas eu estou dizendo que tem coisas mais importantes, a começar pelos personagens do Evangelho, né? Que já existiam antes que aquilo fosse escrito, e que continuaram agindo, tá certo? Entre populações que jamais ouviram falar do Evangelho. Então, observar, perceber esta ação divina é a coisa mais importante. A narrativa de todos os milagres. Olha, tem 40 santos católicos que foram enterrados há séculos e o corpo deles está intacto. É? Começa por isso aí. Por que está assim? Porque Deus quer que seja assim. Lê a vida do Padre Pio. Só os milagres do Padre Pio. O Padre Pio fazia 5, 6, 7 milagres por dia. Né? É um absurdo. Aquilo é um absurdo. Né? Então, ali acontecem mais coisas do que estão narradas no Evangelho. Então, ali conta, vamos dizer, uma ou duas curas que Jesus Cristo fez. Mas só conta duas ou três. E as outras aqui não estão contadas. Ah, você quer ter uma ideia? Então... Você veja o que o Padre Pio fez. É? O Padre Pio não é Jesus. É? Então, só as do Padre Pio já transcendem em número todas aquelas que estão cantadas no Evangelho. Agora você imagina o que todos os outros fizeram. Porque Jesus Cristo disse, o que eu fiz, vós o fareis. E os caras estão fazendo, pô. Eu não sei. Eu não sei, não tenho a menor ideia. Mas agora eu vou fazer uma avaliação, vamos dizer, da repercussão histórica dos milagres do Padre Pio. Você percebe que você fazer essa pergunta é levantar um problema que você pode passar o resto da sua vida estudando e você não vai acabar. Mas não sei se você percebe que o milagre é autoexplicativo. A menina que não tinha pupilas e saiu enxergando. Ela vai perguntar, como é que você fez isso? Hã? Se eu não tiver explicação, eu não aceito? Autoexplicativo em que sentido? É autoexplicativo porque não aquilo não precisa se justificar em função de nada. É autojustificado, por assim dizer. É como o bem que as pessoas fazem é autojustificado, é? O mal é que você tem que encontrar uma explicação. Veja as duas perguntas. As pessoas chegam para você e falam, eu te amo. Você não pergunta por quê. Eu te odeio. Por quê? É assim ou não é assim? Quer dizer, o amor é autojustificado, ele ilumina o campo do acontecimento e não há o que explicar, porque ele é a explicação. A explicação é aquilo que, vamos dizer, acalma a sua alma e te coloca dentro do campo de luminosidade onde as questões desaparecem. Então, eu vejo assim, o desprezo que a nossa cultura tem pelo fato dos milagres é um mau sinal de burrice que existe. Porque as pessoas pensam que um milagre é um negócio excepcional. Eu digo, mas não é tão excepcional quando você está pensando. Essas coisas estão acontecendo a todo momento. Se você fosse noticiá-las, não haveria jornal que chegasse. No entanto, isso é totalmente ignorado. E as pessoas querem raciocinar fora disso. Então, bom, então só sobrou um canal. O canal é o Evangelho e a doutrina. Né? Então, automaticamente, o cristianismo da pessoa se transforma no culto do Evangelho e no culto da doutrina. E cadê a ação divina? Não tem. Então vira tudo uma questão realmente de pensamento, de opinião, de crença, etc, etc. Dizer, o Padre Pio foi confessor durante 40 anos. É um confessor que ninguém precisava confessar pecado nenhum. Porque ele já sabia os pecados dos caras. Você fez isso, mais isso, mais isso, mais isso, tá aí absolvido em nome do Padre Pio e do Espírito Santo, vai para casa. Era do SNI, tinha... Começa mesmo que ele tivesse feito só isto. Hã? O senhor mesmo falou que a Igreja Católica estava aí para a salvação das almas. O que o senhor quer dizer com isso? Já, se há, então há salvação de almas por algum caminho. Claro, a finalidade dela é essa. Mas não quer dizer que Deus não possa agir à margem dela se ele quiser. Sim, claro. Hã? Está, Deus está proibido de fazer isso? Não está. Deus, obviamente, se pronuncia de um jeito ou de outro. Claro, cabe a um de nós avaliar. A ação divina. Se você pegar a história inteira da Igreja Católica, a ação divina no mundo transcende aquilo infinitamente. Porque começa na criação do mundo. Olha, começa antes da criação do mundo. As pessoas, quando falam a palavra Deus, elas sempre estão falando de um ente abstrato hipotético. Por quê? Porque na ordem do conhecer, é a coisa mais difícil de alcançar. Né? Mas na ordem do ser, ele não pode ser o último, ele tem que ser o primeiro. Então, providência inicial, né? Regrar a ordem do conhecer pela ordem do ser. Então, levar em conta as primeiras coisas primeiro. E as primeiras coisas são aqueles primeiros princípios que antecedem a origem do próprio cosmos. E, conforme eu mostrei para vocês, não podem existir apenas como uma regra lógica, um conjunto de regras, mas tem que ser, vamos dizer, a expressão de uma inteligência efetiva, de uma consciência efetiva. Então, aí você tem uma noção do que é o Logos Divino. Né? Então, tudo começa com isso aí, é o Logos Divino. Esse é o primeiro. Por isso que Cristo é dito o primogênito. Né? Foi o primeiro que apareceu. Quando que ele apareceu? Ele apareceu junto com Deus Pai. Mas é o primeiro. Né? Então, este é o fundamento de toda a explicação. Também demonstrei para você por que a verdade não pode tomar a forma de uma doutrina, de uma teoria, de uma imaginação, de um sentimento. A verdade só pode existir como pessoa. É? Então é por isso que diz, bom, você vai para o céu, você vai encontrar Jesus Cristo. Não disse assim, ah, você vai encontrar. Chega lá, eles te dão, fazem uma exposição teórica, dizem, senta aí, agora nós vamos te explicar tudo. Não é assim. Seria um saco, na verdade. Eu sei que as coisas que eu estou dizendo, mas elas são tão contrárias à linguagem do pensamento contemporâneo, que mesmo pessoas que são cristãs, às vezes acham escandaloso o que eu estou falando. Hã? Porque eu não estou falando do Deus que está no Evangelho, que está na doutrina. Não, eu estou falando do Deus que existe mesmo. Hã? Pessoas não estão acostumadas. Sempre tomam Deus como objeto de crença. Então temos nós, os crentes, acreditamos. Os outros descrentes não acreditam. Então, bom, então Deus se resolve dentro da esfera das crenças humanas. É um objeto de crença. Mas olha, eu já desisti disso há muito tempo. Quer dizer, por exemplo, a diferença, a pessoa fala, não, você tem o Deus da fé, você tem o Deus dos filósofos. Eu digo, bom, não importa, o Deus verdadeiro é um só. É o Deus da crença? Fala, claro que não. Crença é só um negócio que está na nossa cabeça. Mas não se trata do Deus no qual você crê. Crendo ou não, você crendo ou você não crendo, ele está agindo. E é este que interessa. O Deus da sua crença não pode salvar você. Só o Deus real pode, o qual transcende a sua crença. Você pode até acreditar um monte de coisa errada com relação a ele. Não vai fazer a mais mínima diferença, porque quem vai te salvar é ele, e não o que você pensa a respeito dele. Chega lá, ah, eu chego lá, eu tenho a doutrina aqui certinha, e você é salvo por isso. Tu não vai. Porque tudo que está. Vejam, a doutrina é um conjunto de possibilidades lógicas. Né? Nenhuma doutrina abarca a realidade. Ela se refere à realidade, mas não abarca. Mas quer dizer. Como que Deus. A concepção desse homem está separada de Deus? De alguma forma há um chamado, há uma função, há uma. Que história, de Deus está, que história que Deus está separado de Deus? Nem os caras do inferno estão separados de Deus. Nem o diabo está separado de Deus. Hã? Isso é uma figura de linguagem. Num certo sentido. Não, isso não é um conceito rigoroso. O homem está separado de Deus. Quer dizer, metafisicamente, isso é um absurdo. Você não pode estar separado dele uma única fração de segundo. Hã? O que acontece é o seguinte: você ou não sabe dele, hã? Ou não tem, vamos dizer, a atitude adequada perante ele. Mas qual é a atitude adequada? A atitude adequada é tratá-lo como alguém que existe, não como alguém em quem você crê. É? Você crê em Deus? Fala, eu não sei se eu creio em Deus. Às vezes eu creio, às vezes eu não creio, mas ele está aí de qualquer maneira. É? Tudo que você pensa é coerente com a sua crença, com a sua fé? Não. Às vezes eu tenho ideias que eu vejo, e depois eu vejo que elas contradizem a fé. Nem por isso eu deixei de pensá-las. Agora, se eu sei que a ação divina está presente de qualquer maneira, e eu a reconheço, porque ela aparece, a toda hora aparece, então eu estou lidando com uma realidade, não com uma crença. Agora, é por isso, vamos dizer, que o estudo dos milagres é importante, porque os milagres não são elementos de doutrina, são coisas que acontecem. Então, olha, quando eu li aquela frase de São Tomás de Aquino que diz, ó, nós falamos com palavras, Deus fala com palavras e coisas, isso aí tirou a escama dos meus olhos. Hã? Nós falamos com palavras, Deus fala com palavras e coisas, e atos e fatos. Hã? Então eu falei, peraí, então tudo que acontece é o discurso divino, Deus está falando o tempo todo, não é isso? E é ali que nós temos que prestar atenção. Quer dizer, os fatos, eles expressam o poder divino o tempo todo. Uns expressam diretamente, outros indiretamente, e outros inversamente, mas expressam. Agora, quais que expressam melhor? Aqueles que você vê que decorrem diretamente e sem obstáculos da ação divina, o milagre. É? O milagre é uma expressão direta e sem mácula. Não tem mistura. É? Então, bom, esses são os fatos mais importantes. Não, ele está falando das conclusões que você tirou, meu filho. Está falando da ação do anjo que ensina uma coisa. Que se o anjo vem e faz um milagre, que é o contrário da vontade dele, então não é um anjo, é um diabo. Pô. Ele está usando uma hipérbole. Sim, é? Quer dizer, se o anjo do Senhor, essa é a mesma coisa, dizer, se Jesus Cristo viesse aqui e fizesse tudo o contrário, não era para acreditar. Mas isso é hipérbole, de novo. Escuta, você está lidando com um conceito ou com a figura de linguagem? Estou lidando com um conceito que está por trás. Isso não é um conceito. Não. Isso não é um conceito, isso é uma figura de linguagem. Porque isso chama-se uma hipérbole. É? Expressa um exagero monstruoso. Então, por trás dela não tem. Quer dizer, ele está querendo dizer que se um anjo do Senhor agisse ao contrário do que o Senhor determinou, eu digo, então não é mais um anjo, é um demônio. Sim, mas então, isso não, o que ele está dizendo não vai acontecer jamais. Então não se preocupe com isso. É? Vai vir um anjo do Senhor, vai me enganar. Está entendendo? Não, ele está falando uma hipótese que não se realizará de maneira alguma. Agora, você pode ver o milagre, você pode ver a ação divina e você tirar uma conclusão errada. Essa é outra coisa. Mas não foi o anjo do Senhor que te enganou? Não, então o que ele está querendo dizer é o seguinte: você tem um falso milagre, você tem um milagre demoníaco, isso acontece mesmo. E ele é manifestado pelo entendimento que vai contra o Evangelho paulino. É justamente isso que eu estou querendo dizer. Você pega uma manifestação miraculosa. O que ele está querendo dizer é o seguinte: o Evangelho é um critério de diferenciação. É só isso. Ele está usando o Evangelho e falou: bom, peraí. Aqui nós temos um negócio que parece um milagre de Deus, né? Então nós conferimos com o Evangelho para ver se de fato é. Tá certo? Então é um critério. Critério vem de uma palavra grega que era uma pedrinha que você usava para bater nos metais para saber se era ouro ou outra coisa. Então, isso não quer dizer que a ação divina esteja sob o julgamento do Evangelho. Não está. Está infinitamente acima de tudo que está escrito no Evangelho. Não é limitado por aquilo de maneira alguma. Agora, para nós, na ordem do conhecer, para que nós não entremos em confusão, você usa o Evangelho como critério. E como critério ele não produz o ouro, ele só faz a avaliação. Como é? Como critério ele não vai produzir. Não produz o ouro, ele só faz a avaliação, exatamente, o ouro vem de Deus. E não do Evangelho. Olha, quando o próprio Evangelho diz que... Como é? O Evangelho é a maneira como Deus nos orientar. Não se trata de que o Evangelho controlar a Deus. É o contrário. O que mais nós temos para nos orientar? O que mais nós temos? Para nos o que mais nós temos tem o próprio Deus. Hã? Claro. Jesus Cristo não pode levar ao céu quem ele quiser? Pode. Então, por exemplo, a Igreja Católica diz, ninguém se salva fora da Igreja Católica. Ora, então por que a gente reza por todas essas pessoas que estão fora? É para que Deus, mesmo elas estando fora, as aceite como se estivessem dentro. E é o chamado batismo de desejo. Quer dizer, a alma está tão voltada para aquilo que ela já é como se fosse católica. Então, você reza para que Deus aceite isso. E se ele não fizesse isso, está todo mundo lascado. Claro que é. Claro que é. Tem alguém que pode informar lá. Tem um teólogo lá atrás que pode informar. Isto é a doutrina da Igreja Católica. Elas não estão fora. Não. Pergunta lá para o padre. Qual é a solução disso? Isso. Igreja é o corpo de Cristo, não é? A revelação é Cristo. Isso. Igreja é o corpo de Cristo. Se qualquer um que vá para o céu vai ser membro do corpo de Cristo. Não é impossível não ser. Aqui metáfora, né? Estamos falando melhor, metáfora. Membro do corpo de Cristo. Né? Então, a igreja é Cristo, só existe um corpo de Cristo, não tem dois Cristos. Por exemplo, quando a Igreja Católica diz, no credo, confesso um só batismo, ela está dizendo que, respeitando a sua seja um Deus que não quer ferir suscetibilidade, né? Mas que a igreja está dizendo o seguinte, que quando você é batizado na igreja luterana, você se torna de alguma forma membro da igreja católica, mesmo que não esteja em plena comunhão com ela. Porque não tem dois batismos, só tem um, que faz parte da igreja católica, que é o corpo de Cristo. Agora, reconhecido ou não, aí entra as brigas, né? E acho que isso aí explica. O chinês lá na China, que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, né? Pelo qual nós rezamos que ele será salvo. Quando ele for salvo, ele será salvo. Pois Jesus Cristo será membro da Igreja Católica. Exatamente. Nos caras será tudo certo. Pelo menos essa é da Igreja Universal. Esses caras são tudo católico do B, você entende, né? Eu acho que não sei se eles ouviram a explicação. Né? Então, o padre Paulo acabou de explicar que essa questão depende do sentido que você usa a palavra igreja. Você pode estar se referindo a uma organização historicamente existente, mas você também pode estar se referindo, num plano mais elevado, ao corpo de Cristo como totalidade, tá certo? Que esta igreja personifica e representa no plano histórico. Tá certo? Então, todos que são salvos como membros do corpo de Cristo. E, neste sentido, são membros da Igreja Católica. É? Mesmo que não saibam. Então, Jesus Cristo pode integrar no seu corpo quem ele quiser, ué. Então, o que eu estou falando disso? Não estou inventando uma coisa fora da Igreja Católica. Não, isso é a doutrina da Igreja Católica. Melhor explicado ali, mas é a mesma coisa. Se entendido assim. Não é que se entendido assim. Esta é a doutrina da Igreja Católica, não há outra. Quem diz isso é a doutrina da Igreja, não é eu. Os protestantes também entendem o corpo de Cristo da mesma maneira. Como é? Não, os protestantes também entendem, né, que a Igreja é o corpo de Cristo da mesma maneira, nesse sentido. Da mesma maneira. As pessoas, não é uma organização. Até parece uma doutrina, não. Então, mas eu, esse artigo do credo, quer dizer, eu confesso um batismo, só tem um batismo, quer dizer, se o batismo, Jesus Cristo considerou aquele batismo válido, então é o mesmo batismo da Igreja Católica, você saiba ou não. Sim, mas há uma concepção nesse processo, de orar, receber pelo chinês, que ele será salvo, a revelia de um processo de vida que ele vai sofrer. Morreu. Como é que nós resolvemos os nossos problemas intelectuais com aquilo que Deus fará? Aí é um outro problema chamado teologia, né? Ou filosofia, no caso, como que é, né? Pois é, mas peraí, mas como é que você. Que importa você saber como é que isso vai ser feito? É você que vai fazer? Você vai interferir no negócio? Então, assim, a ação divina não é uma teoria que você possa discutir. Ela é um fato que se impõe. Sabe aquele negócio do Hegel, que ficava olhando a montanha e dizia, é, de fato é assim. Não há mais nada para dizer? Quer dizer, o fato é uma coisa terminal. Ele fala por si. Agora, as perguntas que você faz, primeiro, qualquer pergunta que você faça sobre um fato, o encara sob uma direção só. Não sobre todos ao mesmo tempo. Só se você for capaz de raciocinar o fato concreto na sua totalidade, coisa que você não é capaz. Você é capaz de observar o fato concreto na sua totalidade, mas não de pensá-lo. Na hora que você começa a pensar, você já subdividiu o fato com seus vários aspectos e direções. Então, é claro que isso, ontologicamente, está numa escala infinitamente abaixo do fato. Só que todos nós, vamos dizer, há vários séculos, nós estamos viciados em privilegiar as ideias, as teorias, as hipóteses, etc., etc., e virar as costas ao fato. Olha, eu prefiro um montão de fatos que eu não entenda, do que uma única ideia errada que eu entenda. E mesmo se a minha ideia estiver certa, é apenas uma ideia, nada mais. Quer dizer, existe no mundo moderno, existe uma espécie de horror ao fato, você está entendendo? Horror à realidade como tal, que vem justamente do sentimento do desamparo, o sentimento cósmico persecutório, que é a base de todo o gnosticismo. Então, quando Erich Wegelin diz que o gnosticismo é a ideologia do nosso tempo, ele tem toda a razão. Não enquanto doutrina, mas enquanto estado de espírito. Quer dizer, você sentir que você está dentro de uma imensa realidade hostil, contra a qual você tem que se defender de algum modo. Quer dizer, você tem horror à criação. E isso é o estado de espírito moderno por excelência. E note bem, todos nós fomos infectados por isso. Todos. A cultura contemporânea inteira, pouco importando se é ateística ou religiosa, a linguagem geral é deste tipo. Para você encontrar algo que não seja assim, você precisa recuar muito no tempo. Até quando? Não sei exatamente. O que também não quer dizer que tudo nesta cultura esteja infectado disso. Não, tem coisas que não estão. Então, quer dizer, a reação normal das pessoas diante do fato é sempre perguntar por quê? Ou como? Quando tem inúmeros fatos que eles são autoexplicativos e se você deixar eles moldarem a sua percepção, eles responderão a tudo. O fato miraculoso é desse tipo. Uma pessoa que seja perdida, se fosse uma pessoa perdida, que se considerasse perdida, desorientada com relação às diversas religiões do mundo, o que o senhor responde a ela? Eu respondo, vai lamber sabão. Quer dizer, você estudou todas as religiões do mundo para você saber qual é a certa, você é um cretino. Isso é o tipo da coisa que não se deve fazer. Porque o que interessa não é a religião, o que interessa é Deus. Por que você não perguntou para Deus? Exatamente, isso não é. Você pergunta para Deus e espera que ele responda. E pior ainda, ele responde. Eu posso assegurar para você, isso me aconteceu mil vezes. Eu queria saber alguma coisa, eu não sei por onde estudar aqui. Eu peço para Deus e no dia seguinte acordo sabendo. Eu não sei, eu vou lá perguntar, como é que você fez isso? Se eu for saber como é que ele fez, então quer dizer que eu quero fazer a mesma coisa. Então eu quero descobrir como é que ele infunde em mim a inteligência. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho que me separar da minha inteligência, tomá-la como objeto de observação, e então, desde a minha burrice, entendo a minha inteligência. Não é possível um treco desse. Então, só tem uma coisa, é a abertura para o fato. Não é a busca da explicação. Isso que a gente chama de atitude contemplativa. Não é para fazer pergunta. É para olhar e aceitar e gostar do que você está vendo. E daí, aquilo, vamos dizer, abre a sua alma e te dá mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais conhecimento, mais entendimento. E às vezes também tem coisa que você precisa desesperadamente saber e você pede para Deus, ele não te dá. Por que que ele faz isso? Eu não sei. E o arte, o que você quer conhecer? Quer conhecer as religiões ou a realidade? As pessoas se interessam por religiões, se interessam por sociologia, se interessam por filosofia, se interessam por ciência política. Ninguém se interessa por um treco chamado realidade. Esse é o conselho do Erich Weber, né? Não estude filosofia, estude realidade, a realidade. Como se alguém que está viciado, como se voltar para a realidade? Eu estou falando, no começo do seminário, eu dei alguns exercícios para isso. Tá certo? Para você aprender a se abrir à realidade. Tá certo? E um deles é esse exercício de você se abrir à imensidão cósmica e saber que você está ali no meio como um pontinho. Em que, aparentemente, nada está te segurando, nada está te mantendo. Aparentemente, você já está liquidado, vamos dizer, pelo simples contraste de tamanho. E, no entanto, você continua vivendo e você até tem uma existência eterna. Então, vamos dizer, entre esses dois, nessas duas balizas, está todo o senso da realidade. Quer dizer, a abertura da realidade, o horizonte do desconhecido, que está, faz parte da própria estrutura da realidade, e, por outro lado, a eternidade ou perenidade da vida humana. Esses são os dois dados fundamentais. Por um lado, vamos dizer, a abertura para a infinitude do real, a ilimitação e para o desconhecido, a presença do desconhecido. A presença com a qual todos nós sempre contamos. Tá certo? Então, mas e que eu sei que é um desconhecido apenas para mim, mas que ele não se torne real por isso. Então, isso de um lado. Por outro lado, a consciência da eternidade da vida humana. Ou seja, consciência da sua unidade substancial. Aquilo que você realmente é e que você não conhece. Quer dizer, a forma com que Deus te criou e a forma com que ele te mantém na existência, por baixo de tudo aquilo que você sabe e pensa. Lembra isso. Olha, desde que eu me conheço por gente, eu acho que eu sou eu mesmo. Alguém aqui tem alguma dúvida? Acha que é outra pessoa? E, não obstante, eu não sou capaz sequer de me lembrar da minha história. Então, eu não tenho uma unidade no aspecto psíquico. Unidade física também não tenho, porque todas as células do meu corpo já trocaram. Então, e, no entanto, eu sei que essa minha unidade existe. Então, ela não está colocada neste plano. Onde ela está? Ela só existe, vamos dizer, no rebate entre a forma da individualidade e a eternidade. Aí que você percebe que você tem uma unidade substancial mesmo. Pior, você percebe que ela não vai ser extinta com a morte. Por outro lado, também você pode levar essa coisa um pouco adiante, aí por raciocínio, por dedução, você entende que uma única alma imortal, como ela não vai ser extinta nunca mais, ela vai durar mais do que toda a história humana junta e mais do que todo o universo físico junto. Então, aquele mesmo ser que, por um lado, aceita a sua condição de ser, vamos dizer, um grande areia, um átomo, na imensidão do espaço, por outro lado, é maior do que esse espaço inteiro. E esta é a medida exata do ser humano. Quer dizer, é o negócio do Salmo, do que é o homem, né? Para que o visite, no entanto, o fizeste pouco menor que os anjos. Isto é medida real. Isso aí não é figura de linguagem. Isso é um conceito rigoroso. Sim. Isto. Isso é um método, né? Esse é o método. Quer dizer, o método, tentar balizar tudo o que eu penso, tudo o que eu acho, tudo o que eu sinto, pela medida da realidade. Qual é a medida da realidade? É o homem, ao mesmo tempo, um átomo perdido no espaço e no tempo. E, por outro lado, é maior do que o espaço e o tempo. Diga. É aluno, é peça, o que é que a gente trabalha? A diferença entre a verdade com coisa que você falou, acho que foi na segunda aula, aquela definição que eu tinha de verdade, que a realidade é conforma com o conhecimento. Seja, segundo Kant, a verdade é aquilo que se conforma com a modalidade do nosso conhecimento. Sim. Aí você falou que não é só isso, é mais do que isso. Eu não consegui entender. Não, o que eu estava comentando é a definição escolástica da verdade. Que é a coincidência entre, vamos dizer, o conhecimento e os fatos. Então, esta definição, ela é verdadeira, só que ela não é suficiente. Porque aí está se referindo somente à verdade como algo que está na nossa consciência. Mas você tem que ver a verdade pelo lado contrário, é onde você está nela. Então, é melhor definir a verdade como um campo no qual você está. E que, do qual você não pode sair realmente, mas você pode sair mentalmente. Quer dizer, você pode imaginar que está fora dela. Você não sai dela um único minuto, mas você pode imaginar. E trocar, então, vamos dizer, o campo real onde as coisas estão se dando por um campo mental que você mesmo delimitou. De que você é impelido a fazer isso. Qual é o que impele você a fazer isso? O medo. A falta de confiança. Dito de outra maneira, a falta da fé. Porque se você entende a fé como confiança e não como crença, né, você vai entender que a diferença entre as duas atitudes é você tem fé ou não tem fé. Quer dizer, você confia ou não confia. Se você não confia, bom, então você vai ter que se defender. Para você se defender, você tem que criar, vamos dizer, uma estrutura defensiva, uma espécie de fortaleza mental dentro da qual você se abriga. Só que essa defesa é puramente mental, só existe na sua cabeça. Por outro lado, você continua no mato sem cachorro como antes. Obrigado. Então, não tem outra saída, sei, porque acho que essa abertura de olhos já se dá inúmeras vezes na vida. Né? Eu sempre tenho a impressão de que até a véspera eu era idiota e que agora eu sou inteligentíssimo. Só que amanhã eu teria a mesma impressão de novo. Né? Antes eu não entendia, agora estou entendendo. Ah, muito bem. No dia seguinte acontece a mesma coisa de novo. Por quê? Porque isso não termina. Quer dizer, na medida em que você está aberto para a infinitude da verdade, ela não vai acabar de preencher você. Ela preenche um pouco e daí ela aumenta você para preencher mais. Então, quer dizer, esse é de fato é um processo de transformação da alma humana. Quer dizer, isso não quer dizer que você vai virar santo, quer dizer, apenas que você vai deixar de ser um idiota, só isso. Então, você não dorme todas as noites? Quando você dorme, para você poder dormir, você tem que decretar que todos os problemas vão ficar para amanhã. Você não faria isso, né, se você não confiasse que alguém está administrando o conjunto das coisas e que, portanto, você não precisa se preocupar. O simples ato de dormir é uma afirmação da fé. Agora, todas as pessoas dormem, inclusive aqueles que não têm fé nenhuma. Então, isso quer dizer que, na verdade, eles têm a fé, né, que lhes permite dormir e deixar os problemas para amanhã. Mas, na representação mental que eles fazem, eles não têm. Então, isso quer dizer que há muitas doutrinas, teorias que você pode expressar verbalmente, mas nas quais você não consegue acreditar de fato. Por quê? Elas são incompatíveis com a estrutura da realidade. Então, você defende aquilo na cátedra, você defende nos livros e tal, mas... na realidade, você vai continuar vivendo como se não acreditasse naquela besteira toda. Essa oscilação de fé é algo que parece retratada por muitos religiosos. Não entendi. De crer nessa. Não sei. O sentido da fé como crença, muita gente diz isso, mas está errado. É? O paralítico, o cego do Evangelho, o que eles sabiam de doutrina cristã? Não sabia nada. É? Então não quer dizer, eu acredito nessa doutrina. Não é isso. Eu confio em você. Você disse que você é o filho de Deus, você pode fazer mais isso, e eu confio. Então eu estou pedindo para você fazer. Então é a confiança na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e não a fé numa doutrina. Meu filho, naquele tempo nem tinha doutrina cristã. Os caras começaram a elaborar a doutrina cristã e estão elaborando até hoje e não terminaram. Então, se olha lá, aqui até a patrística grega, patrística latina. Ei, eu vou ter que ler tudo isso aí? Para saber se eu acredito ou não? Então, já estou danado, pô, já fui para o inferno direto. E essa confiança é a abertura existencial. É a abertura existencial, claro, claro, claro. Você se deposita na mão de Deus. Com confiança, é? E, portanto, você sabe que não é o seu cérebro, não é a sua inteligência que vai ter que administrar tudo. E você sabe, por exemplo, que o seu conhecimento será sempre fragmentário, cheio de rombos. Tem muita importância, Deus preenche o rombo. Mas esse depósito, não sei, pouco tempo, por exemplo, chamado a empresa de facultar algumas declarações no final da vida, questionando, né, que valeria exatamente uma oscilação de fé nesse sentido, de não estar conseguindo depositar realmente a confiança ou não. Eu não sei como ela pensava essas coisas, não tenho a menor ideia. Mas a atitude de confiança em Deus é uma coisa muito mais profunda do que a crença. E acredito que a maioria das pessoas tem isso. Quando você perde mesmo, você está num desespero tão grande. Karl Marx não dormia? Então, se ele dormia, é porque ele sabia, né, que o futuro da história humana não dependia dele. E, no entanto, no dia seguinte, estava ele lá administrando o futuro de novo. Quer dizer, quando na Bíblia diz que o homem existe para louvar o Senhor, não diz isso? Essa é a finalidade da nossa existência. Portanto, isso está na nossa natureza. Então, de algum modo, nós fazemos isso, querendo ou não, sabendo ou não. Mas nós fazemos existencialmente, não mentalmente. É? Agora, quando você passa a fazer mentalmente também, significa o seguinte, os seus pensamentos estão mais de acordo com a sua modalidade de existência, portanto, com a estrutura da realidade. De alguma maneira, mas não só nesse sentido invertido. Muitos pecados trazem instantaneamente o seu arrependimento. A alma do sujeito está dividida, está no conflito. Né? E a simples existência desse conflito mostra que ele tem uma confiança. Não é só no sentido, não, se você tem o mérito, você vai ter o prêmio, se você tem o pecado, você vai ter o castigo. Portanto, você está manifestando a justiça divina de duas maneiras. Isso existe, mas não é só assim. A coisa é muito mais complicada, na verdade. Jesus está fazendo o treco errado, né, e ele sabe instantaneamente que ele depende do perdão divino. Quer dizer, não está na capacidade humana de você só fazer aquilo que você considera absolutamente certo. Você tem uma margem de confusão e de ambiguidade enorme no meio. Mas essa confusão e ambiguidade está na nossa mente, né? Não na nossa realidade. Né? Na realidade, você está montado, você está sentado em cima da confiança em Deus. Até o Richard Dawkins está. Então, todo esse drama humano se desenrola na nossa mente, né? Naquilo que nós pensamos e acreditamos. Não naquilo que nós somos. Existencialmente, a espécie humana continua funcionando de maneira maravilhosa. Mesmo que você esteja dentro da situação mais caótica, tá certo? E atemorizante, você sabe que não são os fundamentos da realidade que foram abalados, mas só um pedacinho. Se você está no meio da Segunda Guerra Mundial, você está lá no campo de concentração, de uma situação aflitiva, mas isso não quer dizer que os fundamentos da realidade foram abalados, é você que foi abalado. Se não fosse isso, o terror das pessoas seria muito maior do que é. Como é que o ser humano sobrevive, às vezes, calmamente, às piores situações possíveis? Quando o Viktor Frankl, ele conta que dentro do campo de concentração, ele viu mais bons exemplos do que maus exemplos. Eu digo, como é isso? É possível? Quer dizer, as pessoas reduzidas à situação mais aflitiva, deprimente e atemorizante. Né? Como é que elas todas não se estragam completamente do dia para a noite? Não, não se estragam. Algumas estragam, outras não. E mesmo aquelas que se estragam, não estragam em tudo. Então, quer dizer, esse fundo de confiança, ele existe e ele é natural no ser humano, porque o ser humano existe para isto. Mesmo que ele não queira fazer, ele pode não querer fazer. Então você tenta outra coisa, mas você não vai conseguir. É isso? Eu acho que com isso dá para nós encerrar. Né? Eu não cumpri todos os itens do programa, mas os principais estão aí. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado.